Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97. Tem música. Música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. Energia. Energia. No ar, estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelado e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Também no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tamo no ar, tá chegando mais um estádio 97. Boa tarde, pessoal aí, sejam bem-vindos. Olá, ei, boa tarde, salve. Boa tarde. Beleza, beleza. Boa tarde. Chupa, Mota. Ó. O que, é esse aí vindo do morro aí? Que porra é essa aí do morro? Vai te catar, é. Eu que te pergunto por que do Xi. É. Eu que te pergunto, Paquito. Meu time é líder, o teu que não é. Inclusive, vai, além tá. De não ser líder, tá pra cair. Não. O time gigante não cai, trouxa. Tem ainda, mas peraí, tem rodada pra cacete. Já caíram no Paulista. Bom, mas se batesse no Teoro na Terra hoje, teu time tava na Série B. Não, porque não ia ter fim do campeonato. Não ia ter fim do campeonato. Teria sim. Não teria fim. Eu ia te aloprar no inferno. Mas peraí, se você caísse o meteoro hoje na Terra e a Terra acabasse, não teria campeonato ano que vem. É. Verdade. Não importa, eu ia te aloprar no inferno. Não ia disputar a Série B, você tá falando? Só se fosse o meteoro do Luan Santana. Aí é outro meteoro. Aí é o meteoro da paixão. Se acontece um negócio desse, aí esse é um verdadeiro tapetão bem feito, hein? Ah, mas como é gostoso encher a boca e falar... Chupa, Mota, seu trouxa. Nossa! Nossa, mas dei uma dentada agora. Eu gosto de encher a boca, né, ô trouxa? Vou te dar um negócio pra encher a boca. Ah, juiz! Aí não, Mota. Ah, meu Deus do céu. Seu lixo. Ó, o mano Nossa do bem. Senhora, o mano hein, verdadeiro, original. Diga ali. Ele tá sorriso de orelha a orelha, é isso que importa pra mim. Ele derrubou sorriso. O CN. Tá sim. Derrubou, sorriso, ele tá derrubou sim. O Brasil, conseguiu, cara, ele derrubou. Safado, rindo. Se ele não volta não, pro senhor. Estádio, o CN tava até hoje. Não, ele tava lá, senhor. Tava lá, é. Hoje é de luto, um hoje dia é um triste. Dia triste pro torcedor do São Paulo. Triste? Hoje é um dia triste. Safado. Por que triste? Ah, porque nosso ídolo Rogério Ceni infelizmente, foi demitido. Mas faço votos pro senhor Rogério Ceni. Treine um pouco mais num time menor, ou pegue a categoria de base do São Paulo e volte pra ser campeão com o São Paulo. Hoje é um dos dias mais tristes da história. Mas calma, já vamos chegar, vamos às matérias. Vocês estão loucos, mas é empolgadão, né? Vamos no dia. Vamos no cronograma, né, Marcão? É, porque no Brasil cai mais treinador do que Saci com cãibra. Essa que é a verdade. Ah, é verdade. E o Rogério Ceni, ele sai do status de mito Deus... barra maravilhoso para ser treinador de futebol aí. Aí treinador é todo mundo. Treinador igual. É outra coisa, né? Então dá uma segurada aí, Mota, que hoje eu vou como treinador, você. Nota zero, é isso? Não. Como jogador, 10. E zero, é isso? Você foi muito generoso, né? É? Mentira, bom, mentira. Vamos às manchetes. Bora. Do estádio 97. Vamos. Hoje, dando início, então, à permanência do Mano Cover aqui, o Marcão, no programa. Seja, muito obrigado. É agora todos os dias. Passou no pé. Finalmente, hein, Marcão? Aê, Marcão. Tá na hora já, hein? Passou. Desculpa, mano hoje. Genérico. Veio. Isso. Vamos aguentar dois mano agora. Cortou até o caseiro, eu prego. Né? Ah, meu Deus do céu. E aí, seu Bento? Beleza. Vamos começar com o líder aqui. Vamos com o Corinthians. Ah, vamos começar bem, né, Bento? Porque o bagulho é louco, velho. O bagulho é louco. Caramba. Bagulho é louco. Essa cambada de prego aí, essa cambada de ante, que chupa, desde o começo ante. Do ano ficou desacreditando. Ah, é porque o Corinthians é a quarta força. Dá uma chupada aí, ó. É, dá uma mamada geral, todo mundo aí. Isso mesmo. Ô, senhor Bento. Antes, de vacilão. Antes do senhor Bento das manchetes, é bom que se fale que mais uma vez o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. É de uma novo? Falta, uma falta na linha lateral, o cara inventou um pênalti. Foi justo, porque a bola não entrou. O Gatito foi buscar. Você tem uma ideia? Então, não é que é justo. O Jô, que é um adepto do fair play, ele cantou o canto pro goleiro e falou: tá, até ali. Tá, lógico, bom. Que foi. Isso é ridículo, mano. Isso é ridículo. Acho que foi. Mano. Mas tá, olha, caramba, fair play, só faltava essa, velho. Tava com cheiro. E outra, né, ô Bento, todo castigo pro Botafogo é pouco, velho. Por quê? Coitado do Botafogo, hein? O Botafogo deu aquela prejudicada no Santos aí em 95 lá, velho. Mas já foi, faz tempo. É, cê é louco, que já foi o quê, mano? Mas, essas horas? Se dane, você torce pro Santos agora? Eu não, mas eu sou justo. Isso prova que eu sou imparcial. Ah, que imparcial, Cátia. Mas... Ó, oh, do eu jogo aí você... Então, peraí, quando o Palmeiras joga com o Botafogo, você vai falar a mesma coisa, vai ter que torcer pra nós, tá bom? Não, eu não torço, mas eu sou justo. Ele não torce. Mas peraí, torcer uma coisa, ser justo é outra. O que tem? Ser justo porque... Peraí que o Marinho tá chegando prejudicar aqui, o Santos, tem que torcer pro Palmeiras ganhar, pro São Paulo ganhar, quero ver torcer. Não, torcer é uma coisa, velho, ser justo é outra. Peraí que eu vou abrir a porta pro Narigudo, peraí. Justo é calça de sertanejo. Boa, é isso aí, justo é calça de sertanejo. Mas o negócio é o seguinte, então, sobre o jogo de ontem, né, pressão lá do Corinthians, acabou entrando a bola no final. Caramba. E hoje, Pablo confirmou que tá quase. Mas Pablo, qual é a música? Falta 1%, só 99%. Aquele 1% é vagabundo? Exatamente. Então, faltam aí alguns detalhes pro Pablo renovar. Segundo ele, tá bem encaminhado. E, mano, os jogadores, que aquele exame lá que os caras fazem pra ver como tá o... Toque? É, de toque? Exatamente. Que isso? Os caras vão comemoram a semana de descanso. Exame de toque em outro clube, né? Eita, no Corinthians não. Mas ele que falou, você é louco, mano. Exame de toque no dedo. Tá. Você não explica, mano. É que o Ale, ele acha que o mundo é um xixi cruzado eterno. Vá pro inferno, Ale. Já caiu. Seu negócio é ver piroca. Essa piada... que é isso? O juiz não veio, eu acho, hein? Essa piada caiu já, você tem que dar um F5 por motivos lógicos. Então... semana cheia aí, viu? Semana cheia. Mais do que lógico. Certo? É. Semaninha cheia pra descansar, Bento. Pra recuperar. Final de semana então, que Bento, vem, só próximo jogo. Pois é, o grande amigo Bento. O bagulho é o seguinte, com relação ao Coringão. O time do Corinthians ontem, ele tava realmente aí administrando a partida, porque o Botafogo veio pra uma retranca monstra aí. O objetivo do Botafogo era tentar sair da Arena Corinthians com empate. E o Corinthians aí, ele tava com uma certa dificuldade aí, por mais que tivesse uma posse de bola aí muito superior ao Botafogo, o time do Corinthians tava com uma certa dificuldade para poder furar aquele bloqueio. Inclusive o Gatito Fernandes aí tá pegando muito. Os três melhores goleiros do futebol brasileiro, na minha opinião, hoje são, pela ordem, Cássio, Vanderlei e Gatito Fernandes. Doa quem doer. O Gatito Fernandes é aquele que falhava direto com a camisa do Figueirense. Aqui no Botafogo tá jogando uma bola bacana, inclusive salvou o Botafogo de tomar uma goleada ontem. O Corinthians no primeiro tempo ele foi até apático. Era um jogo aí muito estudado, o time do Corinthians não tinha criado lá grandes coisas. Mas no segundo tempo, quando o Carille sacou o Gabriel, pôs o Marquinhos Gabriel em campo, o time do Corinthians já voltou com uma pegada diferente. O time do Botafogo não veio pra atacar o Corinthians, então ele sacou o volante e colocou um cara mais aberto ali pela direita, que também faz uma boa chegada em linha de fundo, é um cara rápido, habilidoso, que tá inclusive bem. Esse ano o Marquinhos Gabriel voltou bem. Dali em diante, o Corinthians começou a pressionar, a martelar o time do Botafogo e conquistou espaço, começou a criar jogadas e o goleiro do Botafogo começou a aparecer. No decorrer da partida, Bento, o time do Corinthians ali era mais cedo ou mais tarde, o torcedor sabia que aconteceria o gol. Houve, de fato, aí um pênalti marcado a favor do Corinthians aí que não foi, tava fora da área, mas volto a falar que o jogo, de maneira decente, ele cantou o canto pro goleiro e falou, pula ali que eu vou te consagrar. Bateu ali no canto que o goleiro pulou, que era justamente pra mostrar que ele é adepto ao fair play. Não é verdade, Domênico. Vou nessa. Feito gol. Teria feito gol. Mas aí, Domênico Gato, aconteceu o seguinte. Legal. Aí parabéns pro Carille. Ele tirou o Clayson. Clayson. Inclusive, nenhum desses dois aí deu certo, viu, Ale? Pelo menos até agora, aí, nem o Clayson e nem o Clayton. E por sinal, amigo. Boa noite, né? Eu ia falar. Você não falou. O Clayton, ele pode essa semana fechar com o Napoli, da Itália. Clayton. Ele tem sido negociado. O Clayton tem uma proposta aí, deve. Tem uma reunião aí entre quarta e quinta-feira lá, pode ir embora essa semana já. Clinton, inveja do São Paulo, Mineiro, né? Não pode ver o São Paulo vendendo, quer vender também. Eita, a gente inveja! Vende refúgio. Vai mandar embora o treinador também, né? É. A gente vende refúgio. Mas com relação ainda ao time do Corinthians aí, nessa saída do Clayson... Peraí, pedi pro Benjamin não colocar o papel de borracha do lado. Você tá abrindo um ovo de Páscoa no microfone? Eu já falei pra esse índio que esse microfone capta tudo, e ele tá abrindo o pacote de bolacha do lado do microfone. Mas já tá com fome, o desgraçado. É igual... Nossa, mas ele tá chato, Sombra. É igual um chimpa. Sombra, ele parece aquelas velhas, sabe aquelas tia velha com 80 anos, reclama de tudo? Não é reclama de tudo, explica pra ele que é rádio, Sombra, e esse barulho atrapalha. Põe a vinheta aí, sempre. Ô, Sombra, ele tá de blazer. Hoje ele tá de blazer e gravata borboleta. Não, não tô de blazer, mas eu tô dando um toque pra ele, porque não é a primeira vez que eu falo. Nossa, mas ele tá falando que tá tudo bem, ok. Enfim, mas vamos lá. O Corinthians aí, no, através do Carilli, que hoje é um aspirante ao Tite, tá certo? Ele é um apóstolo do Tite. Ele, quando sacou o Clayson, Benjamin, colocou o Pedrinho, aí o time do Corinthians incendiou. Tanto que o moleque entrou, aí depois de um minuto ele já fez a jogada que deu origem no gol do Coringão. E dali em diante o Corinthians administrou a partida. Depois ainda saiu o Rodriguinho, entrou o Camacho, aí o Corinthians fechou o meio campo ali e conquistou mais uma bela vitória. Inclusive, Domênico Gato, sim, o Corinthians ele atinge a quinta marca em termos de invencibilidade na história do clube. Se o Corinthians conseguir ficar mais um jogo invicto, ele já alcança a quarta marca. O time do Corinthians aí é um time a ser batido, sim. O time do Corinthians hoje ele abriu uma vantagem muito boa pro Grêmio, que é o segundo colocado, que é de 7 pontos. E pro Palmeiras, que hoje é o quarto, tá atrás do Flamengo, a vantagem é de 10. Então, por mais que digam, mas é só a 11ª rodada, etc e tal, tem que ter um pouco de calma, concordo, tem que ter um pouco de calma. Mas é uma vantagem extremamente expressiva. É muito Vocês boa. Vocês vão falar que não. Não, lógico, muito boa. Vantagem 7 pontos de vantagem pro segundo, hein, Benjamin? Porra. Pô, você é louco, mano. É uma vantagem, mano. Mas é muito cedo ainda. É uma vantagem muito boa, mas isso prova uma coisa. Isso só prova uma coisa, o Campeonato Brasileiro prova tá nivelado por baixo. De salsicha. Sua sorte, que o juiz foi ao crua. Agora o juiz eu queria foi falar... ao toalete. Agora, o Sombra e Mano Xerox, eu gostaria de falar uma coisa do nosso timão. Nosso? Nosso timão. Nosso timão, tá? Pô, posso falar ou não? Depois você vai falar do nosso tricolor. Como é bom ter um atacante que ataca. Atacante que ataca, mas o atacante não tem que atacar? Não, tem uns que não atacam. Isso mostra que Pedrinho, você é um recalcado, Alexandre. Um Pedrinho entrou curiosamente, atacou o adversário. Mas é por lugar de quem ele entrou ali? Ah, não, é que infelizmente o Romito não esteve presente. Infelizmente? Por isso foi só 1-0. Então, não, mas inclusive o seu Alexandre, pela ótica que ele fala que quando o Romero não joga é sempre goleada para o Corinthians. Foi a maior goleada do ano do Corinthians. Ele né? teve. Não, então, foi a maior goleada, mas isso não quer dizer que seja uma regra. Inclusive, isso. Ontem o Corinthians ele venceu por 1-0. Então dá uma chupada aí você tá. Mas eu queria fazer um brinde aqui. Hein? Inclusive, em homenagem ao meu amigo RG, que não está nesse momento. Em memória? Está entre nós. Não, entre nós na vida, ele já não está faz tempo. É isso, Ale. Tá demais hoje, hein? Mas para dizer o seguinte, como é bom ter um atacante que ataca, que dribla, que dá chapéu. Isso é coisa linda. Isso é o futebol brasileiro, nego. Boa. Chupa, mano. Nossa. Ah, isso é mó comédia, maluco. Você pega no pé do Romero. O craque Romero. Eu falei o nome. Aí. Não. Eu falei o nome de alguém? Aliás, eu não entendi de quem que você se referia. Pedrinho. Ah, o Pedrinho. Atacante que ataca, dá chapéu. Coisa linda, Pedrinho me engravida. Boa. Caramba, hein? Vai. Pulha. Pode ir? Pulha. Pode, né? Fazer o quê? Então, por mim, falaria do Corinthians o programa inteiro. Já tá caindo a audiência pra cacete aí. Vamos lá, segue aí. Vai, time da tia Leila. Segue. O que você agora virou programa de recuperação? Tá de brincadeira. Programa de recuperação poderia servir pro teu time, né? Se fosse, poderia colocar o Rogério Ponte aqui. Isso. Nossa. O mano tá atacando. Mano, caramba, pra que tanta agressividade? Um dia tão bacana, porque o Marcão... Por que bacana? Por quê? Porque a gente tem um colega de programa agora fazendo parte diariamente, que é o Marcão aqui. Vamos deitar em cima do meu irmão. Mas agora. Eu já reparei que o Mota foi aquele... Por que bacana, mim, né? Bicho? É. Aí o Marcão estreou Motinha é gente boa. Marcão é especial, né? Vem no dia hoje, né? Tá certo ou não? Especial, O Marcão é especial. Mas eu não gosto muito das definições dele quanto a especial. Não, tudo bem. Ele é um pouco alternativo, é verdade. Ele tem um braço mais curto que ele. Ele é total flex, álcool e gasolina, também é verdade. Mas ele já estreia derrubando um treinador. Isso é coisa ali, você merece uma estrelinha. Jamais. Não é? Não, olha. O pior que... Bom, vamos lá. Tá, vamos chegar lá, né? Continuando com as manchetes, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, Bento. Santos. Acelerado hoje, aí? Na zona, hoje também aí, na suplência do RG número 2, está o chefe Benedetti. Boa. Muito bom lá a comida. Obrigado, o negócio é o seguinte, na sexta-feira eu comentei aqui, quase, hein? A gente comentou que o Santos ia reabilitar o Lanterna. E o Atlético Goianiense estava ganhando, aí o meia lá fez uma besteira, foi expulso, aí o Santos empatou com o golaço do Thiago Maia. Mas olha, eu vou falar pra você, hein? Foi difícil, hein? Foi doído o jogo. Aí, acompanhei a partida do Santos, 1-1 com o Atlético Goianiense. Foi. Acompanhou? Acompanhei, assisti. Eu sei. Era noite? Foi à noite, sábado, 7 horas. Tava meio. Você gostou, não? Meio no dois de paus lá, mas tava vendo. Dois de paus. Olho do Amaral Coveiro, né? Exatamente. Meio Cerveró, mas também eu vi. Né? Mas eu vi. Meu Deus. E olha, agora é o seguinte: o Levi vai fazer três trocas aí pro. Levin? Ótimo. Levir. Alisson. Alisson. Vai ter briga? Não, só três? Só. Ó, vou dizer um negócio, seu Bento. Sábado eu assisti esse jogo aí. Ruim, tô falando, velho. Vou dizer um negócio pra você. Ou o Santos tá querendo cair pra Série B. Nossa. Ou o Santos abandonou o ano. Nossa. Porque não é possível. Tá feio, mano. Tá feio mesmo. Mas assim mesmo foi? Foi doído. Foi pior, ô Dodô. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense jogou muito melhor. O Atlético Goianiense jogou muito melhor. E no segundo tempo, a sorte do Santos é que o Atlético Goianiense tem um jogador expulso. Sim. E o goleiro do Atlético é o Felipe Mondialface. Que você chuta, a bola entra. Mas a bola também. Nossa. Pegou um efeito, coitado. Ah, não, para. Efeito? Foi no meio do gol. Aonde? O cara. É que eu tava vendo o jogo, a minha TV fez efeito. Não, mas parece que foi no meio do gol. Na minha TV, a bola saiu de três assim. A tua TV que tava se mexendo, não era a bola. Bom, a TV do Bento, ela normalmente se mexe. Anormalmente. A TV do Bem. Última geração. É de última geração. Né? É, exatamente. Mas é fumaça, faz. É de. Pera, só um minuto. Só pra entender. É 15D. A televisão é de última geração ou da última geração? Da última, Da última geração. É a diferença aí, né? É branco e preto e que tá. Quando você muda os canais, parece. Ah, faz aquele barato, o canal, né? A TV com seletor. Seletor. Isso, exatamente. Ah, pode falar marca, não existe mais, é Telefunken. Telefunken, o Benedetti, o negócio é o seguinte, Alisson Vecchio, Edson Ourinho. Chama de chefe, chama de chefe. Tá na moda ser chefe. Chefe é legal. Chefe. Ó, Ian no lembra do chefe do Maxwell Smart? Exato, lembro. Ele mesmo. Qual era o nome do chefe do Maxwell Smart? Boa pergunta. Puta, eu tava sábado assistindo a temporada, gol, né? Caraca, esqueci. Sim. Então não era boa, senão você lembraria. Não, porque eu chamava ele de chefe. O sapatofone. Sapatofone. E o Vitor Bueno, problemas no joelho, tá cortado. Um bom reforço, né? Mas por quê? Nossa. Fala no microfone aí, chefe. Ele tava mal, Vitor Bueno, não, mas sem brincar agora, machucou até 2018, ele não volta. Não, coitado. Rompeu o ligamento. É sério? É verdade. Vitor Bueno, que pena, hein? Rompeu o ligamento. Vitor Malueno. Primeiro tempo. É sacanagem. Aí o Lucas Lima entrou e mudou o jogo. Mudou pra quê? Mudou o jogo. Mas pra quê? Pior não. Mas agora eu falei, da hora que você falou virou o jogo, eu falei, opa, virou 4-1. Não, é que mudou o lado do campo. Ah, só, né? Ah, tá, entendi, trocou de lado. Foi isso aí. O problema não é o cara romper o ligamento, né? O problema é ele romper o ligamento e ter que se tratar em Santos ainda. Nossa, mano. Mas, mano, eu não entendi a lógica. Isso aí, mano. Eu não entendi muito. Como assim se tratar em Santos é perigoso? Ah, você tá louco, né, mano? O cara deve fazer tratamento de ligamento como lá? Põe o joelho no Xerox? Nossa, pra ver o que. Meu Deus. Joelho no Xerox. Mas, mano. Você é louco, mano. O cara coloca o joelho, Bento. O cara coloca o joelho dentro daquele balde de cerveja, tá ligado? Pra melhorar a bagunça. Ah, mano. Ele pode caçar corrupto lá no Chora Menino lá. Exatamente. Meu Deus. Zé Pequeno. E o mano passou a juventude toda na Praia Grande, agora tá Nutella. Exatamente. É não, eu adoro. Peraí. Praia Grande é uma coisa, Santos é outra. Mano Gourmet. Santos é bem melhor do que a Praia Grande. É Miami, perto de Santos. Ah, mas, mano, vai falar em praia. Sábado eu vendo matéria aí, tiroteio aí no Copacabana, Ipanema. Você tá longe desses negócios, né? Eu tô na Barra. Barra é Zona Oeste, né, Sombra? Aí esse lugar aí que você se referiu é Zona Sul. Sim. Daqui pra lá ainda demora um certo tempo. Tem o morro aqui, o Joá, que separa a gente. Aqui na Barra é mais tranquilo. A Barra é ruim por um lado porque ela tá longe da Zona Sul. Mas sim, é bom por outro porque ela tem uma vida própria, né? Você precisa saber. Ótimo. Legal. Eu vi a matéria desse... Uma bala curto ali. Dessa ação aí em Copacabana, tudo, eu vi, mas... Ah. Essa ação não foi o mano que comandou, não. Essa aí foi outra pessoa. Ele tava em São Paulo, inclusive. Teve participação nessa daí. No final de semana eu tava em Sampa, mano. Boa. Isso aí. Beleza. Ah, deixa eu dar um recado aqui importante pra você que usa muito os táxis aí através da sua empresa. Você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo táxi cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou de ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Cansou, né? Então, por que você não indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e sua empresa, e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Para pegar o seu cupom com esse desconto, você tem que acessar corp.99taxis.com. .com/estádio97 corp.99taxis.com/estádio97, tá? Você vai lá nesse link, preenche a empresa que você trabalha e você ganha o cupom de desconto de R$15 na sua próxima corrida com a 99, tá bom? Bacana demais, indique a sua empresa para fazer essa parceria corporativa com a 99 Corp, tá? E aí, Bento? É o Palmeiras. Opa, falaram de nós aí. Palmeiras, olha lá. Verdão. Lá, o time reserva do Palmeiras no sábado, jogou bem, colocou com a bola pra dentro, foi bem os jogadores. Né, perdeu bastante gol também. É, aí o gol foi chorado lá, mas conseguiu a vitória em cima do Grêmio, já quarta consecutiva no Brasileiro. Mas quanto tempo que esses coitados, que o outro nem vem aqui. Tá chorando. Quanto tempo que não ganha de nós, esses coitados? Não ganha de nós é que é mais de 20 anos, é isso? Nem lembro quando eu perdi pro Grêmio. Não, 10 anos sem ganhar em São Paulo. Dá até dó desse coitado aí. O detalhe é o seguinte. Tá quieto aí hoje do meu lado aqui. Coitado, mano. Pinheira, como é que foi o time? Corinthians deita no Grêmio, Palmeiras deita no Grêmio, coitado do Grêmio, hein? E depois aí o fanfarrão ainda vem falar que eles vão brigar pelo título. Aí vai começar com aquele papinho, mas poupamos os jogadores, viemos com o time nisso. O Palmeiras também poupou. Poupou e deu uma surra nesses trouxas aí. Foi surra ou foi um jogo assim? Uma surra. O Palmeiras mereceu vencer. Eu cheguei a ver comentário do Twitter, não lembro qual comentário, eles falaram que a bola foi maltratada no sábado. Não, se você pegar pegar o jogo. Não, também não foi assim. Não, quem falou, senhor? Mas foi um jogo. Vai. Posso falar o nome do rapaz? Não, porque eu quero poupar você. O gol foi de churrasco, né? O gol foi o Roger Guedes cruzou pra dentro da área. Eu vi o gol, viu? Aí o zagueiro fez a lambança, o outro bateu no outro, e a bola acabou. Rolou um fliperama, acendeu a bola extra. Mas, bicho. E entrou. E não vale? Vale. Só que assim, o Palmeiras teve algumas oportunidades pra fazer o gol e não fez, perdeu muita chance. Então, e se você for analisar, o Palmeiras foi superior ao Grêmio. O Grêmio teve, talvez, que eu me lembre, uma única oportunidade de fazer o gol. Verdade. Depois não fez mais nada. Então. O Palmeiras mereceu ganhar. O Keno jogou bem. Jogou, deitou lá. O Borja esforçado, mas tá nervoso de fazer gol. Perdeu um gol de cabeça lá que... Duas vezes de cabeça. Mas tá participando mais. Né? Tá melhor. Tá. Ele vai se... Acho que ele entendeu o recado, né, Lê? Vai se enturmar ainda, vai se adaptar. Dodô, viagem hoje... Será que esse Borja aí foi fogo de palha, hein? Não, ele tá começando a se adaptar ainda. Não tá totalmente adaptado, mas vai se adaptar, acho que sim. Mas nos piores lances, ou melhor, nos melhores lances, apareceu um gol que ele perdeu. Não, a gente tem que estar falando de cabeça. E... Você acha que quando o pessoal sai pra almoçar, chamam ele? Acho que sim. Chama? Acho que sim. Isso não, pelo menos o Guerra o Borja aparecer. Sim. O Borja aparecer. Mas ele parece ser um cara do bem, não parece ser um cara. É que ele é tímido, né, Domenico? É tímido, né, tímido. Tá em outro país, tá? É diferente, né? Outra cultura, outro país. Tímido rival do Palmeiras. Tímido jogava muito. O Messi não dá pra comparar. Mas olha essa entrevista do Rivaldo. O cara tem que jogar bola. Olha essa entrevista do Rivaldo. Nós fumo, nós ia. Mas na moral, não importa. Com a bola no pé, que é o que importa, o cara deitava o cabelo. Mas olha, o seu Bento, o que eu quero dizer é o seguinte: o Palmeiras deveria hoje, pra estar buscando o título, teria que ter 22 pontos, que é aquela conta dos 2 pontos por jogo. Que é o que o Grêmio tem hoje, né? O único que tem o Grêmio e o Corinthians que estão aí disputando o título ainda hoje. Palmeiras e Flamengo correm aí por fora por enquanto. Não tem a pontuação dos 2 pontos por jogo para tentar a conquista do título. Mas tem campeonato pela frente. E os dois times estão subindo muito de produção. Evidentemente, que o time do Corinthians evidente. Está, é verdade, que o time do Corinthians está jogando e está ganhando, não está tropeçando, então a coisa pode ficar pior, porque quando começa a se abrir muitos pontos, concordo, tem muito campeonato pela frente, tem muito, mas o Corinthians hoje, ele está certinho e tem muito mais chance de ganhar o título, essa é a verdade, tem que ser dito. Viu? Aqui, né? Sim, ah. E o Parmeira viajou hoje, para enfrentar quarto o Barcelona, olha só, Bruno Henrique, Juninho, Luan e Mike foram inscritos no lugar do Rafael Marques, Vitor Hugo, Vitão e Alexandre. É, os que tinham saído. Né? É, exatamente, os que tinham saído, então, quarta-feira... Com eles lá. Barcelona, exatamente. É, esse é o jogo que a gente tava esperando, né, seu Bento? Exatamente. Não só o torcedor, como também o time, né? Me parece que o time se poupou pra isso, né? Com certeza. Sábado foi tudo reserva quase, então... O Palmeiras tem que entrar com a força máxima e tem que buscar um resultado bom lá fora de casa contra o Barcelona. Que foi, parece que, o segundo melhor, né? Uhum. Não foi o Barcelona de Guayaquil? Não foi o segundo melhor? O Palmeiras pegou o segundo melhor, né, mano? É. Segundo melhor time, hein? Então vai ter... Não é um time mequetrefe. Não é um time mequetrefe. Não. Mas o Palmeiras tem condição... Tá com cheiro de nabo, hein? Vai torcendo contra, né, mano? Mas o seu time... Torce muito. Eu tô constatando um fato. Aliás, quem tá no sofá não pode falar nada. O único que pode falar aqui é o Santos. Nossa, que porrada que você deu no São Paulo. Meu time tava só americano. Libertadores é quarta-feira? Não entendi. O Corinthians vai tomar nada. O time joga só americano. O Corinthians tá no Libertadores? Eu não sabia. Não me lembre. Eu gostaria que tivesse. Ué, peraí. Estar na Libertadores é uma coisa. Disputa a Libertadores é outra. Disputa a Série B da Libertadores aí, trouxa. Fica na sua. Peraí, tá na Libertadores agora, só por estar, como é o caso do Santos e do Palmeiras? Tá bom, não, opa, velho. Pera. Desculpa. Como assim o caso do Palmeiras? Que Palmeiras? Assim? Tá louco? Tem poucas... Não tô entendendo. Pela bola, Domênico, responda com sinceridade, Domênico. Responda com sinceridade. Pela bola que o Palmeiras tá jogando hoje, tá certo? Não tô falando daqui um mês, dois meses, tô falando hoje. Você acha que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores com o futebol que tá apresentando hoje? Pode. Pode. Por que não pode? Então, ó, atenção, pessoal do Coronel Ferrarini. Não, só um minuto. Deve ser coisa forte, ó. O Domenico deve estar usando coisa forte. Eu vou te explicar o porquê. Boa, Dudu. Ué, vocês mesmos falam aqui, então, vocês não podem ir contra o raciocínio dos senhores. Exato. Com relação a quê? A partir de agora, a Copa Libertadores, se não me falha a memória, não mudou o regulamento, é mata-mata ou não? É mata-mata. Mata-mata, segundo os senhores aqui, qualquer time que seja... que não tem um time técnico melhor que o do outro, pode arrancar o outro da competição, ou não. Mas mesmo não jogando bem. Não é, e outro, o Palmeiras... É o futebol que o Palmeiras tem apresentado. Não importa, mano. Não importa. Que futebol que o Palmeiras tem apresentado? O Palmeiras saiu líder da Libertadores, você tá aqui, tô falando o quê? Mas, Domênico, futebol nota 3, nota 4. É, 3 na tua opinião. Mais. Na tua opinião lógico é 3. Que é, lógico que na é. Tua opinião é 3. Olha você perdendo a linha. Não, tá bom, opinião. Tá bom, exagerei. Nota 5,5. Não, mas 5,5 não passa de ano? Depende da escola. Depende do quê? Depende do quê? Depende da escola. Tem escola que a média é 7, Paquito. Mas é que na escola você não está... Na escola que eu estudei era 5. É que na escola você não está disputando com os outros. Você está disputando com uma média. No torneio você está disputando com os outros, né? Isso. Você não precisa tirar 8. Por exemplo, o cara passou de ano com 5. Mas vamos supor, ó, só vai para frente quem tiver a melhor nota. Aí tem alguém que tirou 10. Não, tudo bem. Aí olha, me desculpa. Aí você perde o prêmio. Ô, Domênico, você sabe que você é meu amigo e eu tenho por você o maior apreço. Mas eu sei que você tá torcendo, mas torce contra. Não, mano, não tô torcendo contra, não. Ó, Domênico, mano, no sofá quarta-feira eu quero ver você lá desesperado com nós. Eu adoro isso. Eu vejo o meu time jogando na Libertadores, mano, e eu vejo você com aquele ar de desespero. Não só você, como todos os corintianos. Isso é muito bom, é muito legal. Mas torce contra mesmo. Eu tô vendo Netflix, velho. Não tá, não. Você tá lá. Não adianta mentir. Você tá grudadinho ali, desesperado. Ô, mano, eu não sei agora que você tá na Barra da Tijuca. Eu não sei agora que você tá na Barra... Peraí, Marcão vai dar inside information. Eu não sei agora que você tá na Barra da Tijuca, mas você cansava de assistir jogo do Palmeiras e torcer contra. Nossa! Ai! Tá vendo? Ainda bem que o Marcão, que morou no mesmo teto que o senhor, sabe que o senhor tava lá e desesperado. Ô, Domênico, você sabe que eu tenho por você o maior apreço. Mas eu também, a recíproca é verdadeira. Eu não tô torcendo contra o Palmeiras. Imagina, o negócio é o seguinte, cara, eu tô tentando te preservar e tentar te preparar pro que pode vir. Que? Preparar pra ganhar? Aliás, mano, eu gostaria de preparar pro o senhor e os adversários que torcem. Tem que se preparar pro que vai vir aí, filho. Que aqui é nós. Domênico Gato. Aqui Domênico é Gato. Essa liberta é do Verdão. Pode escrever aí, me cobra aí. Pode escrever aí. Essa é nossa. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Eu aposto com você que o Palmeiras não é campeão da Libertadores. Quer apostar? Vamos. Quer apostar? Que você quer apostar? Boa. Segundo o senhor da zica, aí cadê a zica? Não tem mais zica agora? É, então, ó, a cada vez que eu falo Domênico Gato, não, eu não aposto quando é o Corinthians envolvido, porque aí quando é meu time dá zica. E assim, pra agora, você é fácil de apostar, né? Quando é o dos outros, não, quando é o dos outros, ok. Então, Domênico Gato, até o final do ano, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, a cada vez que você der um sinal, eu tenho que falar uma frase. Como assim, sinal? Em alusão ao Palmeiras. Você pega e fala, manda a frase, aí eu falo alguma frase sempre. E vamos, Palmeiras. A mesma coisa, o contrário. A mesma coisa, o contrário. Se, por exemplo, o Palmeiras for eliminado da Libertadores, coisa que eu acho que deve acontecer. É, mas aí é fácil pra você, né? Sinal... Ué, é fácil pra você não confiar no teu time? Não, mas é moleza pro cara, né? Você não confia na Sociedade Esportiva Leila Pereira? Olha, é engraçado, a aposta é só se o meu time for campeão. Ou dele, aí ele ganha todos. É fácil pra ele, né? Moleza. Você que tá pagando de gatão aí. Vamos fase a fase, filho. Vamos fase a fase. Eu aposto que o Palmeiras passa do Barcelona, depois a gente aposta de novo que vai passar por quem for aí. E vambora. Fase a fase, aí fase a fase não. Você quer, não tá... malandrão, peraí, mano, você é malandrão. Então você é malandrão, senhor. Vai ser campeão. Então vou fazer o seguinte, Sombra. Então vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu não medro, não. Então vou dizer, eu aposto essa aí, que é muito mais difícil de eu ganhar. Porque você sabe, eu só ganho a aposta se ele for campeão. É. Eu aposto desde que todas as vezes que eu chamo ele contra o Corinthians, ele apostar comigo. Senão não tem aposta. Não, contra o Corinthians da Zica. Então não tem aposta. Medrou. Peraí. Ou aposta quando eu pedi pra apostar ou não? Não, senhor. O senhor tá falando do Brasil. Eu sou, ô Bota. Eu quero apostar todas as vezes. O senhor tá correndo na aposta. Não tô correndo. Ô, mano, o senhor tá correndo no Corinthians. Ô, mano. Ô, Mota, eu acredito, mas até quando eu tô por cima, eu não aposto que isso dá zica contra o Corinthians. Ô, Mota, no colo do Domênico, se puxa saco, esse escroto. Agora o porco, que tá falando uma pai que confia, que é isso, que é aquilo, vai ser campeão. Aposta aí na Sociedade Esportiva Leila Pereira. Aposta aí. Nossa! Leiloca não. Ô, mano, aposta aí com o Dodô, aposta completa, filho, malandro. É o Lula que tem 10% de desconto na manicure. Aposta agora, quero esse ver. Esse é. Muito bem. A gente vai bolar depois qualquer coisa. Depois vamos bolar alguma coisa legal aí, né? Vai ser legal. Mas cuidado que você fala isso pro Bento, hein? Ih, não. Aí não. Apostar com o seu Bento não dá, né? Já tinha sacado. Vamos aí. Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Mande sua mensagem para as nossas cornetadas. Atenção! Mande aí sua mensagem de áudio gravada 94-353-0150. 94-353-0150. É o nosso WhatsApp. Você pode cornetar à vontade, mas gravando em áudio, tá bom? Não mandando escrito, gravando em áudio. Não é em vídeo, não é em áudio. Tá bom, seu Bento? Claro, né? Porra. Entrar no ar tem que ser áudio, né? O cara tá louco. Não, mas é porque também possível. Também é possível mandar em vídeo e a gente replicar vídeo e áudio. Mas é que como a gente agora tá fazendo toda a troca de equipamentos de vídeo. Entendi. De vídeo. Entendeu? Então agora é só áudio. Beleza. Entendeu? Entendeu. O placar do Estádio 97 informa... Chegou na zona, famoso Z4. Tava lutando pra isso, né? Na Ilha do Urubu, Flamengo 2. Brasil! São Paulo 0. Ai, e seu hoje o mito foi demitido. E fora! E fora! Como o Pinotti disse, ele estava prestigiado. Quando fala que está prestigiado, dá mais uma ou duas rodadas. Tchau, mano. Que pena. E agora, quem vem lá, hein? Givanildo, Hélio dos Anjos, Lula Pereira, Jair Pisserni. Já que é pra mandar técnico sem experiência, traz o Dunga. Certo? Nildo. Eu volto com mais placares do São Paulo. Não duvido. Não duvido. Não, mas... Mais uma ontem, né? Uma derrota pro Flamengo, não teve jeito. Os caras tiraram o pé no segundo tempo, senão entrava mais, né? E hoje, pela manhã, por volta depois do almoço, né? Aquela coisa, depois daquele comer aquela feijoada, né? Veio a notícia. Os caras comem aqui na rádio feijoada de segunda. É virada, Paulista. Não é verdade, Sombra? É virada. Olha lá. É presente. Tá vendo? Eu sei, pô. Eu sei. Okay. Feijuca, mano. Segunda. Comi. Então, aí foi demitido, ó, né? Foi demitido o Rogério Ceni. E as comentários, né, em vários lugares, que Dorival Júnior é o plano A. Seria ele, Mota, Sombra e Marcão? Melhor opção, na minha opinião, o Dorival Júnior. Boa. Aliás, o Rogério Ceni cavou a própria cova, diga-se de passagem, né? Porque ontem sai escalando Wesley, Petros e Jusilei para fazer o meio de campo do São Paulo, sem colocar nenhum cara na ligação. Aí ele me mete o Cueva aberto de um lado, o Marcinho aberto do outro e o Prato enfiado no meio. No primeiro tempo, São Paulo não deu uma finalização no gol. O nosso meio armador ontem chamava Diego Lugano. O cara lançava a bola direto da defesa pro ataque. Você acha que isso daí não é motivo para ser mandado embora? O senhor Rogério Ceni, o senhor tava de brincadeira, o senhor é um fanfarrão. Nossa. Aliás, diga-se de passagem, parabéns pro Leco. Quando tem que criticar, a gente critica. Mas para tomar a atitude de mandar o Rogério Ceni embora, tem que ter muita coragem. E o Leco ontem, hoje, né, no caso, fez isso. Apesar que eu acho que a decisão dele já tinha sido tomada ontem. Mas... diga-se de passagem. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a diretoria já ligou para o Dorival Júnior. Já ligou? Ah, vai ser ele, né? Já ligou, Santos. Já conversou, então... O Zé Fontinha me passou o seguinte, que o Dorival seria o plano B. É. Ufa. Que o Dorival seria o plano B, tá? E o plano A? E assim, não, aí que tá, eu não tive acesso a saber qual seria o plano A. Tá. Mas que o Dorival seria o plano B. Olha. E, pelo que me falaram, é assim, nada contra o Dorival, mas acho que eles não gostariam muito que ele fosse com o filho dele. Mas... né? É, porque quando ele saiu do Santos, tinha aquele zum-zum que o filho dele encrespou com vários atletas, foi negado, né? Então, mas... assim, parece que eu não sei se ele indo com o filho seria o melhor dos mundos. Mas eu não sei qual é o plano A. Agora, tem muita gente dizendo que... na pauta. Tem muita gente dizendo que o Dorival é o plano A. Eu não duvido, veja bem. Uma pessoa me falou que é o plano B. Pode estar errado. Como pode estar certo? Você duvida que o Lucha pode deixar o Sport para ir para São Paulo? Duvido. Ah, eu também duvido. Ah, sim, não, é impossível. Cara, duvido. Se o Lucha receber a proposta, ele é louco para treinar o São Paulo? Como não? Eu também acho. Não duvido não, velho. Eu duvido que o São Paulo convide. Eu também duvido que o São Paulo... é boa, mano. Diz que o Leco gosta dele. Agora, eu acho que essa dessa demissão já estava desenhada na semana passada. Certeza. Quando saiu o Bailey lá... Quando saiu o Michael Bill. O Bill. O Bill saiu. O Michel. O Bill é do Real, Mota. É? Sabe o que me falaram? O Zé Fontinha me falou. É. Quando chegou fevereiro, Zé Fontinha, o Michael Bill já teria chegado lá e falou assim, Rogério, azedou. Eu acho que não vai dar certo o projeto. Falou? É, porque vai jogador, vem jogador, precisa de muito tempo. Ele ficou chocado com o futebol brasileiro. É. Ele ficou chocado. Diz que ele ficou e chocado. E o Sombra, eu obtive uma informação... ele deu esse toque no Rogério quando o Rogério tava jogando lá no Master League no videogame, no PlayStation. E o Rogério não conseguia montar um time pra classificar pra uma copinha meio que é trefe. Ele falou, Rogério, não tá dando certo. Tá moiando o bagulho. Ele falou, se você não consegue na Master League fazer o time jogar, imagina em campo. Mas eu não sei se o Marcão aqui, o Mano Cover. Aqui a gente vai dizendo Marcão, Mano Cover, depois a gente aposenta o Mano Cover e aí fica só Marcão, né? Você tá feliz, mano? O teu irmão agora vai ficar todo dia. Claro, chupa, claro, esse vagabundo chupa, aí, ao invés de ficar só pegando riso e vendo... Vagabundo não, mano. Vendo o homem pagando peitinho no espelho, porque a hora que ele vai, Sombra, na academia, tem aqueles frangos que tira a camisa e fica trincando a teta no espelho. E ele curte isso daí, ele fica atrás dos caras, fala, não, trinca assim, ó. Ó, faz um movimento de costas assim. Ô, mano, ele vai na sauna da academia? Vai, esse aí é mó manja, velho. O senhor era frequentador, eu não. É, o senhor Maurício, quem é você pra ficar falando aí do Marcão que frequenta academia? Quem é você, hein, seu Maurício? Não, mas o horário que eu vou é só os ferreiros. Não é esses preguinhos aí, não é esses vacilão aí que sai do trampo aí que tem 12 de braço e começa a se trincar no espelho. Mas olha, eu não sei se o Marcão e o Mota concordam. Independente de dizer se é bom ou mal pro São Paulo, isso é uma outra história. Depois eu posso até falar, mas assim... é um dia triste. Com certeza. É um dia triste. Muito triste. E o São Paulo acabou, ele mesmo, plantando esse dia triste. Com certeza. Tudo errado, todos os lados. Triste para os adversários também. Triste para o triste é a história do presidente ter convidado o Ceni. O Ceni ter aceito, porque tem uma vaidade e um ego grande. Mas ô, Mota. Todo mundo, não, peraí, Marcão. Todo mundo errado, entendeu? Nossa, deu um cala a boca. Não. Nossa, você foi estúpido com o Marcão. Eu queria acabar de formular a história. Tudo errado foi desde o começo. O presidente convidar o Ceni, sabendo que ele tem um ego gigante, e ele ter aceito, achando que poderia treinar o São Paulo, entendeu? Que estava pronto depois de ter feito um curso. Tudo errado nessa história. A comissão técnica errada, tudo errado. Para mim, tudo está errado. E não adianta só ir errado, não adianta só mandar o Rogério Ceni embora. Para mim, tinha que sair todo mundo, entendeu? A parte curta, a parte que cuida da parte física do São Paulo, médica. Eu acho que tá tudo errado. Eu acho que dar 6 meses de prazo para um técnico vingar é uma covardia. Então, mas aí é que tá. É, esses 6 meses, a gente não tá criticando o trabalho do... O Rogério não conseguiu dar padrão de jogo pro time, gente. Nós estamos no meio do ano, o São Paulo ainda não tem uma identidade, não tem o time formado, não tem um padrão de jogo, não tem nada. Tempo, véio. Absolutamente nada. Então é o seguinte, eu acho que o Leco pode ter errado, sim, por ter convidado o Rogério Ceni aí sem ter uma experiência antes, mas assim, a responsabilidade pelos maus resultados é do Rogério Ceni, única e exclusivamente dele. Com esse elenco que o São Paulo tem na mão hoje, era pro São Paulo sim tá brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado de forma vexatória no Morumbi, na Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, saiu da Copa do Brasil também, perdendo o primeiro jogo do Cruzeiro aqui, praticamente fomos eliminados em casa também pelo Cruzeiro, apesar de ter empatado lá em Minas Gerais, mas perdemos o primeiro jogo aqui de 2-0, gente. Pra você reverter um jogo desse aí contra o Cruzeiro em Minas Gerais, depois fica muito difícil. Então, eu acho assim, o Rogério Ceni, ele assumiu a responsabilidade de treinar o time, não fez isso pressionado, ninguém tava com uma arma na cabeça dele, ele assumiu porque ele achou sim. que ele era capaz, e infelizmente não deu certo. Torço sim para que o Rogério Ceni dê um passo atrás hoje na carreira dele, e treine um time menor, pegue mais experiência, venha com mais bagagem e um dia volte a treinar o São Paulo e seja campeão como treinador, assim como ele foi como jogador. Mas hoje, infelizmente, o Rogério se mostrou um cara inexperiente e incapaz de comandar o São Paulo Futebol Clube, desculpa. Ô Marcão, que a gente sabe que o São Paulo aí, todo mundo sabe que o São Paulo tem 1000 problemas. Sim. De muito tempo, de más escolhas, maus presidentes que assumiram. Sim. Problema financeiro, e precisa fazer grana, e um monte de coisa. Isso a gente já sabe. E também não teve o melhor dos mundos para ele trabalhar em termos de elenco, também é verdade. E que perdeu uns 2 jogadores, que eu acho... Titulares. Que dois sendo utilizado, Michael e Thiago Mendes? Não. Eu digo assim, acho que 2 que poderiam ser promissores para o resto da campanha. Luiz Araújo e David Neres. Verdade também. Mas ele também não se ajudou. Essa é a... A grande verdade, mas com relação a David Neres e Luiz Araújo, Sombra. Aí você imagina que até ontem esses moleques aí iam no banheiro e chamavam a mãe para limpar a bunda. Hoje o cara tem um empresário... Não, mas é verdade. Hoje o cara tem um empresário que ele chega na cabeça do moleque e fala assim... Ó, Luiz Araújo, é o seguinte, eu tenho uma proposta para você jogar na França. Lá você vai ganhar dinheiro em euro, você vai andar de carro importado. Pô, o moleque ele fica seduzido. Se para você, para um jogador experiente, você já chega a uma proposta dessa. O cara já é louco para ir embora, que o Diego Maicon... E vou dizer uma coisa... Tem neguinho ali dentro, que agora eu não sei quem vem pra treinar o São Paulo, mas tem carinha ali dentro, carinha no singular, que trate de correr dentro de campo, trate de se virar. Porque você tá falando do Cueva? É que, puta, o Zé Fontinha não me disse quem é, viu, mano? Ele disse que tem gente que mas tá... Mas o Cueva, Sombra, o Cueva tinha recebido uma proposta do Galatasaray e não foi vendido, teria ficado chateado. Então... E tá porque entendendo? Tem companheiro de elenco aí que vai chegar nele e vai dar safanão em breve, hein? Seria se Lugano? Nego não correr, se nego não... Não. Não. Mas se neguinho não correr, se neguinho não der fibra ali, ó, vai ter que se ver. Porque, ó, vou te falar, o Rogério tá saindo, mas ficaram alguns jogadores de fibra. Uhum. Ficou jogador ali que tá incomodado com a situação... Mas é o mínimo que a gente espera, né, Sombra? Porque assim, é o mínimo que os caras têm que ter vergonha na cara. Estão recebendo em dia, voltando ao assunto de venda de jogadores, aí que nem no caso do Luiz Araújo. Se você não vende um moleque desse, o moleque fica descontente no clube. Aí depois ele amarra o contrato, não quer renovar, aí acaba fazendo o que fizeram com o Kaká, vende por mixaria, você entendeu? Eu critico também a diretoria por não estar conseguindo segurar jogadores aí no caso, que nem Luiz Araújo, David Neres... que podiam ser futuras promessas do São Paulo, mas assim, infelizmente, o São Paulo é vitrine pro futebol europeu. Não é que nem o Corinthians, por exemplo, que, tipo, de repente, vem a China querer contratar jogador dos caras. Você entendeu? Nossa, São Paulo não. Nossa. São Paulo é o importante. O importante é o quanto pagam o trouxa, né? Da onde vem. O importante é o quanto pagam, não o time que vem. Que se dane se vai ser vendido pro Liverpool ou pro Guangzhou. Que se dane, pagando bem que mal tem. É, mas, mano, convenhamos, né? Os que pagaram aí pros jogadores de vocês, acabou tudo pra mão de empresário. Vocês só tinham 10% de um, 5% de outro. Peraí, você tá falando bobagem. Pera aí, gente. Vocês ficavam com a bunda da pizza só. Um dos jogadores que o Corinthians vendeu que mais lucrou foi o Gil. O Corinthians, ele tinha 90% do passe do Gil. Foi o único. Não, mas eu tô falando, ter jogador é ter 80% do cara. E outra, bacana. Ô, bacana, você quer fazer negócio? Você abre, por exemplo, uma assessoria financeira? E faça negócio. Eu prefiro meu time campeão como foi em 2015, inclusive depois aí vendeu todo mundo, mas foi campeão brasileiro. Teu time vendeu todo mundo e não ganhou nada. Desde 2012, inclusive o último título de vocês foi uma metade que vocês ganharam, porque não ganhou no campo, ganharam nos bastidores depois. Porque, inclusive, Domenico Gato, dentro de campo, a gente não voltaram nem pro segundo tempo. Pra sua informação, o resultado a gente fez dentro de campo. Os caras correram, não é culpa da gente. Sombrita, eu como São Paulino... São Paulino agora? É um pouco. Nossa, deu uma ânsia. Ale Oliveira, você como São Paulino... Eu queria só um pouco mais de transparência dessa direção, sabia? Porque fica evidente pra mim que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E a gente já falou sobre isso aqui, de o mesmo pessoal se revezando no poder lá no São Paulo, e um jogando a sujeira do outro para debaixo do tapete, porque num primeiro momento, o que o São Paulo precisava para cobrir os débitos do clube era de 60 milhões de picanhas. Verdade. Agora já está em 150 milhões e ninguém fala muito para onde vai esse dinheiro, no que vai ser investido, para pagar o quê... Porque ali um fica preservando o outro. Acho que a direção tem muito mais culpa desse momento do São Paulo do que o Rogério Ceni. Eu entendo que o trabalho do treinador não é bom, é evidente que não é bom. Diferente até do que ele prega em algumas entrevistas. Mas pro cara que é torcedor, que é fã do Rogério Ceni, acho que essa diretoria dá motivos para isentar o Ceni. Eu não isento, acho que ele tem responsabilidade. Mas a diretoria é tão pior... E o torcedor do São Paulo, o cara que gosta do Rogério Ceni, tem motivos para isentar o treinador. Principalmente pelo fato de estar vendendo todo mundo. 22 jogadores vendidos desde janeiro. Você vende ali. Para, Lê, só vender o banco, velho. Quem que São Paulo tem que ficar titular? Mas que seja, você vende... Como é que você vai montar um time, mano? Você vende 2, 3 jogadores para segurar o restante, para você continuar competitivo. Você não precisa vender. Todo mundo que chega com proposta, ela sai. Então, assim, mas alguma coisa tá errada. E vem jogador de Série B, né? Eu até concordo contigo no quesito aí venda de jogadores. Mas o São Paulo, até quando tinha toda a força a seu dispor, tá certo? Com o elenco completo, quando a diretoria não tinha vendido ninguém. Mesmo assim, o Rogério Ceni não tinha conseguido dar padrão de jogo pro time de São Paulo. Ele, como treinador, deixou muito a desejar. Por exemplo, ele usou isso daí, essas vendas aí de jogadores, aí como muleta para tentar justificar o fracasso dele. Inclusive, na partida de ontem, mais uma vez ele usou uma desculpa, falando, ai, mas que absurdo, o juiz inventou uma falta naquele primeiro gol lá do Guerreiro, depois a barreira tava a 12 metros de distância. Olha, primeiro que foi fizeram falta, tiratema, né? Primeiro, a falta existiu, e segundo, Sombra, fizeram tiratema, a barreira tava a menos de 9 metros e 15. Então ele falou, nossa, porque tava a 12 metros, a falta não existiu. O Rogério Ceni, muitas vezes, ele usa uma desculpa esfarrapada para justificar o fiasco que é o trabalho dele. O trabalho dele não é bom. Mano, Sombra e Ale, qual que é... Eu não tô entendendo qual que é o espanto de vocês. Ele tá usando desculpa desde o começo do ano. Isso é verdade. É sempre números, é sempre não sei o quê. Agora ele veio com o Ronaldo. Mas aqui a gente nunca omitiu esse fator. Mas... A gente sempre comentou sobre isso aí. Agora eu acho que o Ale tem muita razão no que você tá falando. Entrou 150 milhões... Eu queria entender, acho que até eu posso imaginar por quê. Mas devia ser o seguinte, entrou 150 milhões, beleza. Põe lá no site, bicho, põe lá no site, ó, 150 milhões. Eu sei que o Benja, essa hora, deve estar rindo, ele vai dizer, nossa, Sombra, bobinho, ingênuo. Mas põe lá no site, né? Uhum. Ele coloca lá, ó, 150 milhões, ó, 10 milhões é de imposto, 3 milhões é de comissão do agente tal, 4 milhões é de comissão de agente tal, não sei o que lá. É, isso aqui vai para pagar agora, 50 milhões vai amortizar essa dívida, e 42 milhões agora vai porque nós compramos o Petros, porque tá trazendo o Matheus Jesus e que comprou o Arboleda, etc e tal. Põe isso na porra do site e ganha crédito com o torcedor. Mostra transparência. Faz uma iniciativa entre os clubes. Porque o que tem nas finanças de um clube que não pode ser mostrado pro torcedor? Boa. Faz que nem demonstrativo de condomínio. Fala, esse tá devendo, esse não tá devendo. E põe lá no negócio, ó, nós pagamos X, quebrou o vidro do CT, tem que pagar o vidro do CT. E põe lá, porque aí amanhã você fala assim, ó, tá vendo, ó, isso aqui amortizou a dívida, etc. Porque hoje o torcedor chega e fala assim, ó, cadê aquele dinheiro lá do Lucas, cadê? Tem despesas, é óbvio que tem. Mas a partir do momento que não existe uma transparência, você deixa o torcedor, você leva o torcedor a duvidar de tudo. Com certeza. Não é porque tá lá, despesas. Que despesa? Como assim, não? Gastou nisso, gastou tanto de imposto. Ah, tem comissão de agente, tá? Isso é praxe do futebol? Se você não der, o Palmeiras dá, o Corinthians dá, vão levar o jogador? Ok, então é praxe. Então coloca lá, agente tal, isso. Ganhou tanto, isso não é crime. Não é crime. Isso não é crime, o cara emite a nota, recebe legalmente, beleza, né? É. E pronto, faz isso, gente. Faz isso, ia ser uma atitude que eu não sei se tem outro clube fazendo, seria inédita. E o São Paulo que me preocupa agora não é que mandou o Rogério Ceni embora. Você entendeu? Apesar de ser um momento triste do futebol, do São Paulo, triste do tricolor. Não, é triste pra gente também. É, não, pra você. Tá alto, né? Eu imagino o porquê. O pior é que você nunca sabe se quando vai ser o primeiro gesto dado, nota 10 do São Paulo. Você não sabe agora o que você espera. Ah, mandou embora, ok. Oh, beleza, querido. Antes mandaram o Doriva embora, você fala, mandaram o Doriva embora. Mas a cada demissão é um passo errado. O que eles estão dando de passo certo lá dentro? O que tem de passo certo aí dentro? Porque senão você nunca sabe. Quando que o São Paulo vai começar a dar o primeiro chute de maneira correta? Porque toda saída de jogo é bola pela lateral. Verdade. É impressionante. Então, assim, conselho de gestão agora é o certo? Não sei. Tá funcionando? Funciona? Não sei. Estatuto novo, tá sendo bem? Eu não sei. A gente nunca nova sabe contratação, que tá certo? Não sei. Agora, nunca sabe quando eles vão acertar. Pra mim, aí esse é o principal vilão do São Paulo. Agora, a gente tava falando do jogo do Corinthians. O time do Botafogo é limitado. Sim, tava reserva, Botafogo, né? Mas é arrumado. Era reserva? Era reserva. É, tinha boa não, parte. Não era reserva, era misto. Mesclado ali. Ah, mas o Botafogo já tem cara de reserva. A principal contratação titular, do Botafogo pra temporada foi o Montilho. É, o Montilho já foi embora. O Jair tem dificuldade pra montar o time. Mas você olha pro time do Botafogo e fala, esse time é treinado. Aliás, o cara é bom, né, Ale? Aliás, você olha pra vários times. O Jair é bom treinador, né? Muito bom. Você olha pra vários times que são limitados, você fala, esse time, ele é bem... Qual outro ali, por exemplo? Ah, eu acho que times mesmo que vão brigar na parte de baixo da tabela, o Curitiba, por exemplo, é um time... O Corinthians, eu acho que hoje é o principal exemplo disso. Mas você tem o Grêmio, é bem treinado. O Cuca tá tentando acertar o Palmeiras. Você vê uma linha. O do São Paulo, você não sabe. Pô, ele colocou o Wesley pra jogar. Entendi. Ele colocou o Wesley pra jogar. Uma prova que o São Paulo não tem muita situação pré-determinada em treinamento é que praticamente quem chega no clube vira titular. Foi o Petros agora. O Petros tava de férias. O Petros é bom jogador. Mas se você tem um time que é bem determinado taticamente... Não é que o cara não vai... Ele não consegue jogar, porque tem muita situação que ele não viu ainda. É. Mas isso aconteceu com o Petros, aconteceu com o Denilson, aconteceu com o Morato lá, também chegou jogando, aconteceu com o Marcinho no jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. O cara que chega no São Paulo, ele joga. Quer dizer, é diferente. No Corinthians chegou o Cleiton, o Cleison, tem que esperar. Porque o time tem a organização tática. São Paulo, você não sabe quem vai jogar, como vai jogar. E nós estamos no meio do ano. Mesmo com jogadores saindo, você podia ter uma linha. O São Paulo joga assim. É um sistema de jogo. Essa é a base. Não tem. Por que no time do Carille as coisas funcionam? Você troca um, dois, mas todo mundo ali sabe o que fazer. Tá tudo organizado. No São Paulo você não tem um entrosamento, não tem sequência, não tem um time definido taticamente. Concordo com... Ontem o São Paulo entra em campo, mais ou menos que nem os times pequenos vêm no Murumbi para enfrentar o São Paulo. Mete três volantes, etc e tal, para jogar por a famosa uma bola. Isso era nítido, vamos jogar por uma bola. Não conseguiu armar o time pra jogar por essa bola. Não, não conseguiu. Marcão foi preciso. Meteu Cueva na ponta esquerda. Não tinha um filho da mãe pra puxar um contra-ataque, pra ligar o ataque. O Prato sozinho, né? Mesmo o Petros, que não... Natural, não é culpa dele. Claro. Tava de férias. O Petros ficou, muitas vezes, como o cabeça de área. Mas aí mata o Jusilei. Então, assim, são coisas que parecem... Óbvio. Várias contradições. O Lugano, o que ele falava do Lugano? Olha, o Lugano só pode jogar com três zagueiros no lugar do Maicon. Só pode jogar assim. Tá jogando com dois zagueiros. Quer dizer... E convenhamos, o Lugano foi bem. Ah, é. Foi, não comprometeu. O Lugano, em nenhum momento, foi, nenhum gol nasceu em cima dele. Não, mas mas é que depois saiu o Maicon e o Lucão foi afastado, não tem muita opção, né? Olha, não, sim, mas eu tô falando... Tô falando também falta opção pra ele. Do discurso dele. O Lugano, eu tenho uma impressão diferente. Eu acho que o Lugano, ele entra em campo pra salvar a atuação dele, não pra salvar o São Paulo. Um dos objetivos do Lugano é nunca estar no lugar onde vai sair o gol. Então você pode perceber, por exemplo, que... Mas como que ele ia estar no lugar da falta ontem? Não, no segundo gol... Então ele joga na meia. No segundo gol, por exemplo, não tem ninguém. Mas ele acompanhou o Guerreiro, ele estava na marcação do Guerreiro. Então, e se ele fecha no setor, ele tem chance de tirar a bola, como tirou duas vezes. Mas é que o Guerreiro saiu da área, ele estava na marcação do Guerreiro, aí os negros vieram nas costas dos volantes e entraram na área. Então, mas aí essa atuação do Lugano eu acho... Sombra deixou agora na lei. Não, acho que ele não vai salvar o São Paulo nunca, como fez o Rodrigo Caio em duas situações. Ele sabe onde a bola vai e aí ele tenta bloquear. Você foi falar quem salvou ontem o São Paulo, em algum lugar foi o Renan Ribeiro, né? Também, pegou muito. Mais uma vez. Né? Acho que pelo menos temos um goleiro. Né? E a gente não pode esquecer também, Sombra, que o São Paulo ficou uma semana inteira parado, treinando, descansando para jogar e mesmo assim não conseguiu sobressair fisicamente em cima do Flamengo. E hoje estamos batendo recorde de sintonia via online. Ô, louco, aí. Recorde de sintonia online da Energia. É que o povo gosta de desgraça, né? Eu tô vendo o povo tá gostando, né, da desgraça do São Paulo. Não, é brincadeira. E desgraça pouco é bobagem, cara. A semana passada o Sormani, ele acabou trazendo uma informação de que haveria no contrato do Rogério Ceni uma cláusula na qual, se ele fosse mandado embora com um percentual de aproveitamento acima dos 47%, que o São Paulo teria que pagar uma multa rescisória de 5 milhões de reais. O Leco confirmou. Então, o Rogério Ceni, inclusive, Sombra, pelo aproveitamento que nós fizemos ali dos números dele nesse ano, ele tem um percentual de 50% de aproveitamento. Sim. Ou seja, diante de tal cláusula, ele teria, se quisesse, a possibilidade de acionar o São Paulo para pegar esses 5 pau. É, eu vou te falar uma coisa. É um absurdo tal cláusula feita pelo... aceita ou... Eu não sei quem idealizou essa cláusula. Mas se aceita pelo São Paulo Futebol Clube, é um absurdo. Porque você não pode colocar... o aproveitamento de jogos contra os clubes de segunda e terceira divisão de Campeonato Paulista na mesma cesta de aproveitamento de Campeonato Brasileiro. Olha, é de um primitivismo isso. Isso aí é uma coisa ridícula, né? Infelizmente, o pior é a verdade. Agora vai ter que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Será que o Rogério vai aceitar? Tá no contrato. Tem que aceitar também. Ninguém obrigou o São Paulo a assinar o contrato. É mais uma dessa direção, hein? Se é uma relação profissional que é ali, tem que pagar os 5 milhões, sim, senhor. Tem que pagar. Tá no contrato, velho. Tá lá. O que é combinado. Assinou. É justo. Assinou. Aceitou. O que é justo, a gente não discute. Foi assinado por ambas as partes. Mas eu acho que o Rogério Ceni, pelo carinho, pelo respeito que ele tem ao São Paulo, sabendo da dificuldade financeira que, de repente, o clube possa ter... Ah, aí já não sei. Mas até aí, mano, você vai... Marcão. Até aí, meu amigo, você fala assim, todo mundo que tá lá dentro do São Paulo tem amor e carinho pelo São Paulo, não é? Se soubesse, então, deviam ir embora. Os caras não ganham salário lá, Marcão. Eles não deveriam ir embora. Não, abrir mão, então, do salário. Mas o Rogério Ceni... O presidente ganha salário. Vamos falar a verdade aqui, vamos colocar os pingos nos is. Se ele realmente tiver o carinho e o respeito que ele tem pelo São Paulo Futebol Clube, ele sabe que o trabalho dele lá foi medíocre, foi ridículo. Então ele fala assim, ó, pessoal, vocês estão me mandando embora aí, tudo bem e tal, teria esse valor é pra receber, mas não quero pegar. Mas, mano, Marcão, ele pode gostar muito de São Paulo. Tem nada a ver. Mas em defesa dele, você não tem a dúvida que ele deve colocar o seguinte: eu não tive tempo de trabalhar, claro. Eu perdi jogadores. Você não tem a dúvida. Tem jogador que nem estreou. Cara. O árbitro me prejudicou ontem no jogo. Nós tínhamos um planejamento, não foi cumprido. Agora que chegaram, o cara mandaram 22 jogadores embora. É. Embora eu tenha ouvido que acabou sendo um consenso, foi demitido. Sim. Né? Aquele consenso que é tipo assim, tá, é consenso, não dá mais, mas vocês me demitem, que eu não vou pedir a conta, não. Uhum. Né? Aliás, uma coisa curiosa, né? Quieto, né? O Osório e o Balsa não foram mandados embora do São Paulo, e o Rogério Ceni foi, né? É. O Osório e o Balsa não foram mandados embora. Primeiro técnico com multa, hein? É. Primeiro técnico com multa, que eu saiba. O Benjamin Bach tá no banheiro ou já tá a postos aí? Não, eu tô a postos há muito tempo, eu estou todo ouvidos. Ah, não é que o mano diz que mal você chega, se tranca no banheiro, leva as revistinhas e... Ai, ai, ai. Tia, não, eu trago fricô. Não, tudo bem, mas e as revistinhas? Não, porque pra usar fricô eu não uso revistinha. Não, mas como? E outra, não, na, você então, nunca usou na uma era revistinha. Do... Não, na, e na era do WhatsApp acabaram as revistinhas. Não, mas nada pior também do que o cara sair da casa dele pra cagar na casa dos outros. Né? Ah, que nojo! Isso é verdade. Que nojo, mano. Que nojo. É impossível. É falta de finesse. Mas aí o Ben já vai embora e deixa o mano tendo que lavar a louça até meia-noite. Não, não, porque eu trago. Eu deixei duas caixas de fricô pra ele. Nossa senhora. Não, o cheiro elimina, viu, Ben já? Ô, Narigudo, você tem alguma informação? Qual é o plano A, plano B? Não. O plano vai, você é assim com os caras. Você tem o celular. Os seus amigos lá da Fox. Os seus amigos da Fox têm contato pra falar com os caras no intervalo do jogo. É. Pô, você me perguntou, fui responder, você já não deixou? Nossa senhora. O plano A, o plano B e o plano C de São Paulo é Dorival Júnior. Ah, é? É. Não tem. Não tem, é o nome meio de consenso. A não ser que mude alguma coisa de hoje pra amanhã. Alguma coisa é extraordinária, mas o treinador de São Paulo, a tendência é que seja Dorival Júnior. Tá certo. Bom, e você, torcedor do Tricolor, manifeste-se. Mande sua mensagem, a sua cornetada no 94-353. E eu falava pro Mota. É. O Mota falava, diretor de São Paulo, não vai ter coragem de mandar o Rogério Ceni embora. Eu falei, não vai ter? Eu só errei a data. Eu falei, na hora que virar o segundo turno com o São Paulo lá embaixo, você vai ver. Mas não virou. Que a diretoria de São Paulo viu ontem. Na sexta, hein? A diretoria de São Paulo viu ontem que o rebaixamento não era uma coisa tão impossível, não. O time de São Paulo é morto, não está jogando nada, não ganha 6 rodadas, os números são péssimos. Os caras viram, não teve jeito. E acho que foram no time certo para poupar o Rogério. Para poupar o Rogério. Agora... Rogério é um... Engraçado, foi quinta-feira, né? O Pinotti veio a público falando que o Rogério ficaria até o fim de 2018 e que por ele renovava um pouco não, mais. Ele chegou mais, falar, se o Rogério Pinotti... não ficar, eu não fico. Ah, mas o Pinotti é o. Vamos lá, o Pinotti é meio que o pai da ideia, né? O Pinotti foi o cara. O Pinotti é muito amigo do Rogério Ceni. Pinotti é o pai e você é a mãe, né, Benja? Um... Eu não sou a mãe, eu dei uma sugestão. Forcinha, né? Não, eu não mando nada. Não, quem você deu uma forcinha, aquele empurrãozinho, forcinha. Vai, Benja. Vai. Eu o Leco te escutou. Você tava na feira, na barraca de pastel da Dona Maria. É. O Leco tava comprando ali um caldo de cana. Te perguntou, você falou, boa essa, hein, Leco? Você fez show de bola agora, hein, Leco? Eu não tenho... Lecão da massa, é você! O meu grau de influência não é nem zero, é menos um. Eu dei uma sugestão, eu achava que o Rogério poderia ser um nome legal, achei que ele estava preparado. Ué, não tava. Não tava. Eu não acho que a diretoria de São Paulo errou. Eu acho que queimaram uma etapa. Eu acho que não errou, não. Queimaram uma etapa. Acho que não errou, não. Se a direção do São Paulo não foi legal com o Rogério, cada um tem uma opinião. Mas eu acho que ela foi legal. Então, mas o estádio 97 vai ser muito legal com o São Paulo, porque tá chegando aí uma homenagem ao Rogério Ceni como treinador. É uma paródia muito bonita que nós estamos finalizando aí para não deixar esse momento passar. Até paródia, meu. Nossa senhora. Até paródia. Para não deixar esse momento passar em branco, né? Muito bem, muito bem. É isso aí, seu estádio 97 no oferecimento de Konami. A gente vai dar uma dica sensacional para você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí, o único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível. A partir de R$99,90, o PES 2017 é incrível. Além de poder jogar com o Timão na Arena, o Palmeiras lá no Novo na Arena, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E ter o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animal. PES 2017 está a partir de R$99,90 nas melhores lojas, mas nem na gringa se encontra por um preço desse. Não perca tempo, vai buscar o seu agora! Olha, daqui a pouco a gente já tem mensagens. Daqui a pouco... O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Mota, você tem você fazendo quadrinho, Mota? Eu? O Rogério Ceni caiu, mas nós separamos as 5 melhores desculpas dele até a demissão. Rebaixamento! Olha, rebaixamento é ruim se você estiver dirigindo um clube grande, gigante, enorme, como o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Se eu estivesse dirigindo um Palio em Carapicuíba, seria incrível. Pontuação baixa no campeonato! Olha, pouca pontuação é ruim quando você está disputando o Campeonato Brasileiro. Se nós estivéssemos nesse momento com a telecena de São João, ó, menos pontos também ganha. Pressão! 12 por 8, perfeita. Não tenho do que reclamar. Padrão de jogo! Olha, o padrão de jogo, nós não temos essa meta. Mas se nós atingirmos essa meta, a ideia é dobrar essa meta até o meio do ano. Quê? Já passou o meio do ano? Eliminações! Olha, eliminação é ruim se você estiver disputando o Big Brother, que entra o Pedro Bial com aquele discurso horrível. Agora, se você estiver disputando o Campeonato Brasileiro, não tem problema nenhum. Pontos corridos... Ok? Pedro Bial saiu? Não tem problema, eu também saí. Você ouviu? As 5 melhores desculpas esfarrapadas do mito até a demissão. A imitação é ruim, mas ele como técnico também era meia boca, né? É sensacional. Olha que você achei. Sensacional. Bom. Porcaria. O quadro é bom. Olha que situação que a gente ainda tem que passar, não é não? É. Estádio 97 também tem o oferecimento do Extra. Ô, Narigudo! Preciso de um supermercado hoje, Narigudo. Me conta o que tem no Extra, Narigudo. Vou contar, rapaz, vou contar. Você tá muito ansioso hoje. Eu ansioso? É, por quê? Não sei o que você tem, não. Você está ansioso demais, cara. Você não é assim. O Mota então... tá te fazendo mal. Mas olha, é bom assim, Mota. Olha, tá acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar. O Extra, a maior rede de economia do Brasil, reinventou a forma de economizar. É o meu desconto. Agora você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona assim. Você entra na loja de aplicativos do seu celular... e busque por Clube Extra e baixe grátis. Depois é só cadastrar, ativar as ofertas que mais compra e encher o carrinho no Extra e no mini mercado Extra. Então confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem baixar o aplicativo Clube Extra. Presta atenção. Cerveja Heineken lata 350ml com 50% de desconto. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag, vários tamanhos, com 50% de desconto. E mais, contra filé bovino resfriado, pedaço com 30% de desconto. E com o Clube Extra é assim, baixou o app, baixou o preço. Só pra você, só no app. Mas não esqueça, beba com moderação. É Extra, Chuck! É isso aí, vamos ao telefone 3284-7097. Eu acho que aqui tem muito torcedor querendo participar. São os corintianos comemorando a liderança. São os São Paulinos pra chorar a situação, né? Tá bravo, tá bravo. É palmeirense pensando em Libertadores. E santista querendo saber do preço da manjuba. Nossa! Ai! Temos informação de última hora, Sombra. Ah. Nilmar fazendo exames. Nesse exato momento. E vai repetir. Se for aprovado, pode ser contratado. É informação ao vivo. Acabou de mostrar. Ao vivaço. Ao vivo, tá, né? Ao morto. Exames agora, exatamente. Culpa, Benji. Não, mas é um baita reforço pro departamento médico do Santos. Eu quero saber quem que vai sair do departamento médico pra entrar. A briga vai ser boa, mas. Ó, tá, o vai furando teu olho, hein, ô Benja. É. O Benja já sabia, ele que me mandou. Claro. Sabia dessa, Benja, o Nilmar no Santos? Essa notícia tava rodando agora já tarde na internet, mas não sabia se ele ia ou não ia. Ele tava lá. Exame, agora, tá, como é que o Santos vai pagar, não sei. Porque é muita grana? Não sei, velho. É... Parece que a gente vai vender. Quanto que é o Nilmar? Thiago Maia, né? Tá na raiva aí. Mas quanto que o Nilmar ganha hoje? Quem é então? Não sei. Ah, esse cara nunca fez maus contratos, viu, Domenico Gatto? É. O Nilmar... é um jogador que no custo-benefício eu não sei se vale tanto a pena assim. Já não tá no final, bem, mano. E no Inter também. Ah, agora com certeza tá. Então, mas aí... é um cara, Domenico Gatto, que amarra muito bem os contratos por onde ele passa. Eu não sei até que ponto que valeria tanta pena assim você investir um dinheiro alto num cara que não sai do DM, né? É. De repente ele quer voltar ao Brasil e faz um salário melhor, né? Também tem esse detalhe. Sei, né? Pode ser, não, por que não? Onde que ele tava? Mas salário melhor é muito pra nós, entendeu o que eu tô dizendo? 500 pau. É assim, salário baixo pra ele é 500, 600 pau. 500 pau é um belo no salário. É, pra esses caras que ganham lá fora muito mais que isso, né, Ale? Não, 500 pau... Sabe, pagar a metade do que ele ganhava lá fora. Isso. Né? Pra ele é metade, mas pra nós aqui é muito dinheiro. Quer saber se o Santos tem essa bala. E o Santos não parece que tem essa bala na agulha pra pagar. Ah, outro dia vai ganhar na premiação da Libertadores, vai ganhar. Ah, onde vocês vão ganhar? Vocês não passam do Atlético do Paraná. Vai passando de fase, ganhando boa. Dinheiro. Ô, Domênico, o Paraná ganha de vocês aí. Ah. Será? Ô, Domênico, opa. O que o Nilmar ganha hoje, cara, é maior que o PIB de Santos, velho. Ah, não. Não tem dinheiro pra pagar, não é verdade, velho. Ah, você não pode fazer isso com a cidade de Santos. Cara, mas é verdade. Tem um surto de gripe lá. Que isso. Exatamente. Eu tô preocupado com o Nilmar com gripe. Nossa. Imagina. Ah, meu Deus do céu, então vamos aos telefones aqui, o 3284-7097, ouvintes que vem no oferecimento de Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra é Gol, beba com moderação. Quem ligar e disser, todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta, McDonald's, um abraço pro Vander, todo time do McDonald's também. Quem falar voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Toca, Asdrubal! Vem dá pra mim! Vem, Benjamin, vem dá pra mim! Pega o avião! Vem, Benjamin, vem dá pra mim! Busão! Um papo legal também! Vem dá pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra remix, mim. Porra. Deram uma emendada feia, né? Essa é a melhor música que tem, viu? O Benjamin poderia fazer igual no vídeo lá do Juventude. Como? Vocês não viram? Não, não vi. Nossa. Não, eu não vou explicar nada disso aí, não. Isso aí é difícil explicar, hein? Que história é essa de vídeo do Juventude? Não, fala nada, não, que tem criança ouvindo o programa. Deixa olha, olha. Tem criança, aí, tem o Domênico. Olha, um vestiário... Um vestiário complicado, viu? O vestiário do Juventude? Um animado. É... Ah, vai com os times que você dirigia, Alê. Ó, por exemplo... Não tinha um vestiário animado, não? Tem várias categorias. Vou falar, tentar explicar de uma forma mais sutil, viu, Dodô? Pois, fala, pai. Porque tem assim, tem o principal, né? Tem o juvenil. Tem o infanto juvenil. Tem o infantil. É. Tem o mirim. É. Tem o pré-mirim. É. Tem o fraldinha. É. Tá? Tem uma madeira e o Juventude tem o chupetinho. Porra, mas aí... Aí, hein? Aí, hein? É, complicou um pouco. Ei. Não sei. Mas não é uma exclusividade, né? Não. Acho que na história eles devem muito, assim, ah, né? Mas... É, o problema não é a novidade, o problema é que tá gravado e comprovado. É, qual é aquele clube lá que tem uma poltrona famosa no ônibus? É o Grêmio. É do Sul também, né? É o Grêmio. É tudo daquele lado. Ô, Benja, mas não teve um time do Rio que um jogador chegou pra você e falou que lá no ônibus era bacana o negócio e tal? Lembra? Você contou pra mim a história em off. Não era no ônibus, não. Não era? Não era no ônibus. Era na concentração. Ah, bom, então tá tudo bem. Se não era no ônibus, na concentração. Mas confortável. Era na concentração em coisa pode. De uns 40 anos atrás. Foi que tinha um cara aí que a galera fazia a festa. 40 anos atrás? Se é a mesma história que eu sei, é essa. Vou te passar um WhatsApp aqui que você vai relembrar, vai refrescar a memória, hein? Então passa. É. Então tá bom, já te passo aí, mas vamos pro telefone. É, alô. Alô. Quem fala? Nivaldo Domênico. Rivaldo? Nivaldo. Ah, Nivaldo. Nivaldo o quê? É, João Alves de Brito. Quantos anos, hein, Nivaldo? Eu, 51. 5.1. E é, o bairro que mora? Jardim Vista Linda. Jardim Vista Linda? Isso. Ô, Benjinha. Ah, jardim, aqui na Barra é jardim, toda... É, aqui na Barra toda vista é linda, velho. Jardim Vista Linda, sabe onde tem? Ali perto de Bertioga, mano. Ali perto do pastel do Trevo. É, por ali, mano. Mas aliás, esses pastéis aí... Qual pastel? Mas é muito grande esses pastéis, hein? Qual pastel que é grande? Pastel de vento. Do Trevo de Bertioga. Ah, é grande, é? Mas quando é grande é vento, né? Não, mas é bom. Tem ali, perto da vila. Não, uma foto séria. Vem ali... Fica lá no finalzinho do pastel, pô. Né? Se você começar pelo final. Vila Zumira, ali perto de Pirituba. Pirituba, isso aí, amigo, aí perto? É, Jardim Vista Linda em Pirituba. Amigo, aqui é GPS Man, velho. Não preciso do bar pra porcaria nenhuma. Nossa! Mas é uma deitada agora. Hashtag ingratidão. É, ingratidão. Rosana acabou de chamar o bar, tá vendo? Não serve pra mais nada, você. Olha aí, ó. Você é um imprestável, bar. Tá vendo? Quando ainda tinha aquela coisa de dizer, não, o Bach ajuda o Benja, né? Mantém, né? Pra manter aquele mito, aquela coisa. Não, acabou. Acabou o mito do Bach. Oh. O Bach caiu junto com o Rogério. Amigo, é verdade. Ah, Nivaldo. E o time, hein? São Paulo. Cadê a música do choro? Cadê a música do choro? Cadê o choro? Cadê o choro? Cadê o choro? Levanta, Mota. Ô, Nivaldão. Eu fiquei imaginando o Benjamin dançando agora ali, olha lá. Olha lá, Motinho, olha o Benjamin dançando, olha lá. Ô, Nivaldo. Olha lá, olha a dancinha, olha lá. Bebê, olha lá o Benjamin dançando. Nossa, velho. Que deprê, velho. Olha lá o Benjamin, olha lá. Que deprê, velho. Olha lá, dançando o coelhinho. Foi praga do Domênico. Minha! Foi mesmo. Foi minha! Domênico é do mal. Muito pelo contrário. Chupar o principal do clássico de São Paulo e Palmeiras, lembra? Não entendi. Lembra aquele clássico São Paulo e Palmeiras? Ah, qual o deles? Paulista, teve um monte. Ligou um cara numa segunda-feira e mandou você chupar antecipado? Fui eu. Ah, então. É, filho. Agora complicou, aí você, hein? Aí tá complicou, né? Nada, é. Ah, é complicado. Mas eu não jogo praga em ninguém, não. Eu torço pro Palmeiras só. Eu não jogo praga em ninguém, não. É, não, isso é brincadeira. Mas olha, vou dizer uma coisa. Mas, ô, Domênico. Honestamente falando, agora eu vou falar honestamente, tá? Pros torcedores adversários, foi ruim o Roger cair. Lógico, foi. Foi ruim porque tava legal pros adversários. A coisa agora com um novo treinador pode ser que fique melhor. Porque, na minha opinião, São Paulo não é pior que muitos times que estão na frente. Não aí. É. Não é, Ale. Se você pegar o Bahia que tá na frente, exatamente na frente, o São Paulo não é pior que o Bahia. Não é pior que a Chapecoense. Não é pior que a Chapecoense. Opinião do Mano. Eu acho que o time de São Paulo não é ruim. Sinceramente. Mas não é bom também, né? Não, não é um time regular, não, mas bom. Não é um time ruim. Bom não é. Eu acho que tava faltando realmente uma direção melhor pro time. Infelizmente tem que chegar a essa conclusão. Tá zoando, pá. O presidente fez certo, então, em mandar o ser embora? Ô, Mota, dentro da... Vê só, você tem... O camarada tá dirigindo o time já faz 6 meses. Ó o choro, ó o choro. Né? Ele treina um time toda essa semana. Música, hein, velho? Aí você chega e fala pra mim, qual é o tipo de jogo de São Paulo? Eu não sei se é 3-5-2, 4-3-3, 4... Mas cara, então, Nivaldo, aí a gente não pode atribuir... Aí a gente não pode atribuir isso daí à diretoria. Isso daí é trabalho do treinador. Isso é comissão técnica. Exatamente, você entendeu? Isso é comissão técnica, isso não é diretoria. Eu tô vendo aqui uma mobilização aqui nas redes sociais, aqui as Cenizetes aqui, né, que são os defensores do senhor Rogério Ceni. A Cenizetes. A Vaticatal, trouxa, respeito o mito. Não, tô respeitando, mas, pô, o torcedor tem que ver o que é melhor. Nada é maior do que o São Paulo Futebol Clube, nem Rogério Ceni. Concordo. Nem Rogério Ceni. A partir do momento que ele não... Nem o presidente. Nem o presidente, mas a partir do momento que ele não consegue desenvolver o trabalho dele da maneira que deveria... Se troca o treinador, infelizmente, que o Rogério Ceni volte um dia mais preparado. Porque também, mano, se você for parar pra pensar, vê só, o Rogério Ceni pega a filosofia do time de São Paulo no começo do trabalho. E você pega hoje, parece que é outro técnico. É, mas ele mudou com o tempo, né? Não é questão de mudar, mano. Ele viu que não dava certo algumas atitudes. Totalmente uma filosofia de jogo. Ué, mas ele viu que... O time começou sendo profundo, totalmente ofensivo. Um time de ataque. E termina agora com uma retranca. É uma mudança muito drástica, ofensiva. Né? É muito drástico. É muito drástico. É pra quem tá perdido, cara. Exatamente. Aliás, ô Nivaldo, você não acha, pegando o gancho do Benjamin, que é o GPS Man aí, você não acha que o Rogério Ceni tá parecendo aqueles GPS sem atualização? Tá mais perdido. É ou não é? É, esquece... acabou se perdendo no trabalho. Você esquece atualização. Você esquece o GPS lá no porta-luva 2 anos, aí acabou a bateria do seu celular. É, ele se perdeu realmente. Você pega ele lá no porta-luva achando lá, você começa a mandar você entrar em rua na contramão, é o que o Rogério Ceni tava fazendo. Infelizmente. E também, quanto a criticar também, eu também não critico a diretoria pelas vendas também, viu? Que eu tenho mesmo, mais ou menos, como eu tenho, assim, pode-se dizer, a mesma formação do Benjamin. O Benjamin, você é formado em economia também, né? O Ben já é. Benjamin é formado em economia, né? Então, sim. Eu tenho a mesma formação do que eu, acho que a gente tem a mesma visão. O São Paulo é um time de futebol e tem patrimônio. Desde que alguém pague, leva, cara. Faz o quê? Ah, mas não é assim. Ué, também. Tá louco, mas não é assim. Tá louco, aí vende assim, vai vender. Por mais que eu entenda também que todo clube precisa vender jogadores para cobrir a despesa, Mas você não pode também tornar o clube um balcão de negócios. O principal objetivo do clube não é vender jogadores, é ganhar títulos, né? Não, o ideal não é tornar um balcão de negócios. Mas se vem com toda essa grana, não tem como. Não, o que o Nivaldo acho que tem, velho. O que o Nivaldo quis dizer, gente. Tem alguns jogadores que eu acho que poderia ter segurado. Mas da mesma forma, a diretoria também foi rápida em repor. É. Entendeu? E todo mundo, todos os times, acho que menos São Palmeiras, Flamengo, talvez o Atlético, não vão perder jogadores do mesmo jeito. Mas ninguém perdeu como São Paulo perdeu. Não, até agora ninguém perdeu como São Paulo perdeu, mas eu tô falando, perdeu, mas teve uma reposição. E os jogadores mas, Mota, não são ruins. Mas até repor. Às vezes cara, é melhor perder do que ganhar, hein? Você pega alguns jogadores ali do São Paulo, pega lá o Maicon. É um jogador que nitidamente queria ir embora. Porque chegou a proposta, ele já pediu pra diretoria que queria picar a mula. Eu concordo, mano. O João Schmidt, Motinha. O João Schmidt já tava falando que... Então, muitas vezes é melhor você se desfazer de um jogador que não tá... Ele tá fisicamente, mas a cabeça já tá longe. Manda embora, pica a mula. Mas, mano, você tem que lamentar, por exemplo, de um Prato. O Prato, que é um jogador hoje no São Paulo que tá fazendo a diferença, se sai, é um cara que fica realmente numa sinuca de bico o clube. Não tem como você repor. O Jusilei é um outro jogador que hoje tá dando conta do recado. Se sai, não tem como você repor. Agora, ó, Renan Ribeiro hoje, se sai, faz falta no gol do São Paulo. Agora, Maicon, tá fazendo falta? Nenhuma. Pela bolinha que tava jogando, falta zero. Você pega lá o outro lá, João Schmidt, tá fazendo falta? Nenhuma. Pela bolinha que tava jogando, zero. Então, cara, tem que lamentar, Motinha, pelos jogadores que realmente fazem a diferença. Agora, São Paulo, o que ele vendeu é mais do mesmo, ou não? É o próprio Thiago Mendes, né? O próprio Thiago Mendes também. Por exemplo, o Thiago Mendes foi embora, né? Mas se você pensar toda vez assim, velho, você nunca vai ter um time, você não consegue montar um time assim. Mas a questão, Mota... Quanto tempo o time do Corinthians pega a base... vamos falar do quem tá melhor hoje. A base do Corinthians é a mesma, velho. Em seis meses não mudou, mudou, mano? Ô, Motinha, Motinha... O Corinthians do ano passado pra cá, Mota. Começou a jogar tanto agora esse ano, o ano passado não ia vender mesmo. Oi, mas por bem. Você falar em base, não a base, mas jogadores que vêm da base, você vê, eu fico aqui brigando há um tempão, pô, tem que botar a base, tem que botar a base. Ontem, o Corinthians terminou o jogo com 5 jogadores da base, só que agora tá fazendo as tripas, já vai perder tudo. Então. Já querem levar, o Guilherme Arana tá difícil de segurar, daqui a pouco o Michael vai embora, o Fagner, não tem jeito, cara, não tem. E mais um detalhe aí, Benji, o Rogério Ceni foi mandado embora do São Paulo sem ganhar do Corinthians. De 5 partidas, ele perdeu 2, empatou 3. Inclusive jogos no Morumbi. Nossa. Nossa, é nisso que vocês estão comemorando? É. Nossa. Nossa. Também. Também. É um dado, né? É um dado estatístico. Então, se estão comemorando, é porque ele até incomodou banco, alguma ele coisa em vocês na vida, né? Sempre incomodou. Até no banco era freguês do Corinthians. Mano. Ô, mano, põe aí no YouTube, aproveita que você tá com o computador aí. Põe aí o replay do gol 100 aí. Nossa, eles odeiam isso. Foi lá. Peraí. Primeiro, não foi o gol 100. Ah, foi sim. Foi o gol de número 99. E segundo, foi contra o Júlio César, que tem uma deficiência no braço. Ah, pronto. Entra lá no FIFA, a mão dele e começa no lá, cotovelo. Porque os caras colocaram lá, gol sem do mito. É. Não sai lá na FIFA. Não site da FIFA, não. Procura aí. Foi aí, sim. Lá, vai lá e procura. O mito do gol, tava escrito lá. Ali foi um hacker, coisa, velho. Mas não serve pra outra. Site da FIFA, você que fala tanto site da FIFA, reclama lá. Ali foi um hacker. Nivaldo. Foi o mesmo hacker. Só pra encerrar, deixa sua dica aí de novo técnico pro Tricolor. Olha, sinceramente, não vejo outro, Dorival Júnior. Dorival Júnior, tá pode certo. Pode estrear sem ser contra o Santos. Vocês acham que pode passar pela cabeça da direção do São Paulo de trazer novamente o Balsa em função de ter Bufarini, de Sombra. Ter Prato? Sombra. Já tá em outro time. Eu fiz uma pergunta, gente. Acho que ele já tá até empregado, se eu não me engano. Ah, tá empregado? Se fosse pra trazer um estrangeiro, eu prefiro o Rueda. O que eu só espero que não aconteça com a diretoria... O que ouvi falar das outras vezes, a chance de contratar o Balsa, ventilaram a ideia de contratar o Dunga. Nossa. E pior que a cara deles, viu, velho? Não duvido nada. O Dunga, eu cancelo o Nivaldo. Calma. Ô, Nivaldo. Deixa assim. Nivaldo. Dunga vai bem. Ouça o que estou te falando. A não ser que aconteça algo muito, muito, muito, muito estranho de hoje para amanhã, o treinador de São Paulo é Dorival Júnior. Pode anotar o que eu tô te falando. Benjamin tem fonte boa, hein? Pode anotar o que eu tô te falando. Repito, a não ser que aconteça alguma coisa muito, muito estranha de hoje para amanhã. Eu tinha certeza que seria ele. Legal. Certeza. Eu fico contente com essa notícia de São Paulo. É? Bom... acho que dentro da situação de São Paulo, até trazendo jogadores da base, buscando novos jogadores e tal, acho que é um técnico com um bom perfil para São Paulo. Acho que vai se dar bem. Deixa eu perguntar pro chefe o que é santista. Dorival, nota do Dorival para você, chefe. Eu não mandaria ele embora do Santos. Eu gosto dele, eu acho ele um bom técnico. Ah, mas ele sempre foi bom pro Santos. No Santos, né? Ele sempre foi bem, é que agora desgastou. E ele chegou na mesma condição no Santos que agora quando ele voltou em 2015. Agora pergunta pro Palmeirense. Tá, né? Eu apoio o Dorival. O Dorival é um bom nome pro São Paulo. Eu acho que é uma boa contratação, sim. Pergunta pra nós o que nós achamos dele. O que você acha, Dudu? Caindo, eu acho um treinador fraco. Sobre Dorival, eu acho. Porque a situação que ele pegou, os times é nada, deprimente. Ele só foi bem no Santos, pra mim é fraco. Ah, ô Domênico, então fala aí o que você acha do Muricy. Né? O Muricy também foi uma porcaria. Bem melhor. Mas ele foi uma porcaria no Palmeiras. Aliás, aquele título que vocês perderam em 2009... Não acho que foi porcaria. Acho que ele caiu depois no Paulista de bobagem. Tudo bem, ele perdeu um título ganho e tal. Então... Mas não foi tão mal como o Dorival. Ah, mas... Sabe, eu... mas gente, isso, mas olha só. Cada um tem um jeito de achar. Não é porque eu acho que é ruim. O Dorival não pegou um time ruim do Palmeiras, ficou pouquíssimo tempo. É. Acho que ficou dois. Olha, meses, velho. O Dorival pegou o Palmeiras naquele ano de quase queda. É. E ficou pouco. Aí não caiu, não caiu. E o Paulo Nobre trouxe o Marcelo Oliveira e o Dorival até falou assim: tinha aquela coisa, pô, mas se eu deveria continuar, né? Tinha um papo que poderia continuar no Palmeiras se não tivesse caído, né? Uhum. É, mas cara, o Dorival pro São Paulo, hoje é a melhor opção. Dorival é um cara bacana pra caramba, é um cara que a imprensa gosta, é um cara super do bem, é um cara que tem um estilo de jogo que o São Paulo gosta, é um cara que joga pra frente, entendeu? É um cara bacana. É o momento, cara. Acho que é a melhor opção. Hoje é ele, tá desempregado. Ô, Benja, não, e tem ele que, não tem que inventar a roda essa altura do campeonato, não. Pro São Paulo hoje parece ser o melhor mesmo. Pro São Paulo. E ele também tem o histórico de usar bem a molecada da base. Ele faz bem essa transição aí dos moleques do Júnior aí. Quem usava bem a molecada era o Michael Jackson. Olha, mano. Não fale assim de Michael Jackson. Não, nada ficou provado. Exatamente. É, Benja. Falou. Benja. Nada comprovado. Oi? Você sabe se o Lucas Silvestre, o filho do Dorival, também está cotado para assumir, entrar na comissão técnica? Cara, geralmente o Dorival, quando vai, o filho vai junto. Mas geralmente... No São Paulo não tem isso, né? No São Paulo também não tinha multa para técnico. O Rogério Ceni levou um francês... O Rogério levou um francês e um inglês, por que o... Mudou muita coisa no São Paulo. O Dorival não pode levar o filho. O Tite leva o filho. O Cuca leva o irmão, o Cuquinha. O importante é saber o que que... às vezes o filho pode agregar... Eu levo o Mano. Mas o Mano, então seria o quê? Irmão ou filho seu? Bagaço. Como se fosse... É bagacinho? Isso? Bagacinho? Que bagacinho. Isso? O mano é mais pra filho, né? Fiote. Filho? É o fiote. Mas é filho da Rê ou de outro caso, mais velho, assim? Ele não é um filho biológico. Ele é, ele é quase um filho. Quase um filho. Tamo junto, Moto. E o Marcão fica com ciúme disso, mas não dá. Dois gêmeos agora não dá, essa altura da vida. Já fica. Pô, imagina dois telefones tocando sábado. Nossa. Um me liga às 2 da manhã, outro me liga às 3. Olha, eu falei pro seu Zezé, o seu Zezé não liga se você levar um, viu? Ah, é. Mas já levou um. Já levou um pro Rio, pô. Não, é verdade. Diminuiu, né? Mas você, mano, é legal, porque aí chega fim de semana, quer vir pra cá, ocupa o quarto, quer pegar carro. Mas eu devia ter exigido. Se vai levar um, leva os dois. Aliás, mano, o senhor pra mim é um frouxo. Ah! Nossa! O mínimo. Porque o senhor hoje trabalha no rádio, o senhor trabalha na televisão, o senhor mora na Barra da Tijuca. Cobrando. O mínimo que eu esperaria do senhor é voltar pra São Paulo no final de semana com 5 tipos de doença venérea diferente. Nossa senhora! Não, para, Marcos! O senhor é um frouxo. Nossa, mano. Já foi o tempo, viu? Eu tô aposentado dessas coisas aí. Parou, mano, parou. Mas de um ano pra cá você passou a usar preservativo, né, mano? Passou. Não, mas já. Eu já tô tiozinho. Já foi o tempo, mano. Meu Deus do céu. Já foi o tempo. Hoje em dia já era, mano. Game over. São os animais. Mano. Nivaldo, um abraço pra você. Deixa o seu palpite. É Santos e São Paulo, de novo na Vila Belmiro, sempre na Vila Belmiro. Domingo, que horário gostoso. 7 da noite. Domingo, 7 da noite. É bom que o Santista nem vai, né? Ah, porque se fosse outro horário, iria, né? Mas tudo bem. Mas, ó, vai ser um jogo difícil de assistir, viu? Duro. Ah, tudo. Difícil pra vocês. Mas será que já vai ter o Dorival, que conhece não, todos pintado. Os caminhos da vila? É, o Pintado que vai dirigir o time. O São Paulo, né? Se tiver dirigindo São Paulo vai jogar melhor. Mas talvez até seja o Pintado. Mas é o Pintado, é o Pintado que vai dirigir. O time muda. A Mota postura, gosta, né? Da pintada. Ah, juiz! Saudades, hein, é, mas Mota. Só de macho mesmo, viu? Igual a sua... Que você ensinou que se for humano não... Ah, para, vale, né? Para, vai. Por que não, mano? Vai, por que não, mano? Ah, essas Barbie não faz nada, velho. Barbie! Chamou de Barbie? Deitada, Dodô. É vento por dentro, né? Vento. Deitada, porra. Não tem pegada, né, velho? Fecha o caixão aí. É muito aminoácido. Não é um Dodô da vida assim, né? Ogro. Você imagina o Domênico em cima de você, então, Mota? Eu? Não, mas ô Mota, vem cá. Só existem dois homens. É o fim do mundo. Só existem dois homens com os quais você pode se relacionar. Não. Vai. De um lado, tá Domênico Gato. Eu não. Domênico, Domênico suado, fedidão. Eu não. Barba por fazer. Não, mas não. Gravando vinheta. E gravando vinheta. Ogro, né, velho? Do outro, tá lá. Talquinho Pompom. Quem? É, Malhadinho. Malhadinho. Quem? Mano da Tijuca. Né, velho? Ah, suadinho e tudo. Ai, Domênico! Ô, Mota, então imagina a cena. Parabéns, Dodô. Vem esse microfone enfiar na tua cara. Não, o que é isso? Não é na cara que ele quer que enfie. Não, ele quer, mas não é na cara. É, microfone. Ô, Motinha. Isso eu não posso fazer. Motinha. Oi. Imagina a cena, então, ó. Por exemplo, o Domênico naquele estúdio com ar quebrado, ele pelado só de fone. Com o binguelão. Com a cueca fazendo verde. Fazendo helicóptero, velho. Aquela cueca verde folgada, né? Com aquele elástico quebrado. Ah, agora foi a cueca verde. Aí não dá, hein? Por que esse trouxa da RG hoje tá quieto? Isso, ô juiz, que é isso, juiz? Não fala assim, Daniel. Ele tá revoltado. Hoje ele tá mais participativo até. O Jeta aqui hoje participou várias vezes. Agora, com essa cena que o mano descreveu, lá se foi a minha última... esperança de ter uma ereção aí. Imaginou o Domênico de cueca. Ereção nunca cueca mais, né, Ale? Com aquele elástico quebrado, nossa, assim, verde, tudo solto. Demorasse 5 minutos, nascia um urso. Dodô é... Nivaldo! Cueca dos dois lados. Open bar de pelo. Abraço pra você, Nivaldo. Obrigado. Um grande abraço a todos, meus amigos. Até uma próxima vez. E, ó, pro palpite domingo, 2-0 São Paulo. Ah, eita! Fanático. Tô torcedor, né? Tem que continuar torcendo sempre. Tá certo. Claro. Tá bom. Valeu, tchau, um abraço, pessoal. Boa. Valeu, cara. Obrigado a você. Até mais. Valeu. Tchau. Estádio 97, olha, daqui a pouco tem cornetadas. Mande a sua mensagem pro nosso corneteiros do estádio, aqui as cornetadas do estádio, no 94-353-0150. 94-353-0150. Oferecimento de Fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Olha, tá bom. Vocês são, ó, vou te falar uma coisa, esses bastidores do estádio 97. Vamos trazer aqui as cornetadas, vamos lá, as cornetadas do estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, galera. Assim como nos últimos anos que o Rogério jogou pelo São Paulo, como treinador, ele estava afundando o São Paulo. Graças a Deus, ele foi mandado embora. Antes de mais nada, Zete muito maior do que ele. Nossa, já é o Cubas do Butantan. Você não é São Paulino, hein, Mota? Já leio alguma coisa, no Mota agora. Mas elogiar um, você precisa ridicularizar o outro. Mas aí, aí o cara, aí tem os caras, muito mal aí, né? Porra, mas não tem nada a ver. O Rogério Ceni, continua mal aí da história de São Paulo. Os caras precisam falar do Rogério com respeito. O Rogério não desrespeitou o São Paulo agora. Ele foi fazer um trabalho, concordo, não tava legal, não foi bom, ponto. Ele não... os caras tão loucos de falar isso dele. Isso aí é o Marcão, o Mano Fogo, que tá criando essa campanha. Tá criando. Absolutamente, Benja. Eu vejo o Marcão há semanas ofender e falar de forma jocosa. Do Rogério Ceni. É verdade. O senhor é um desgraçado, senhor Benjamin. O senhor tá querendo jogar assim, contra o Rogério de São Paulo. Foi. Aí depois vocês falam que é torcedor de outro time que desdenhou vocês mesmo. Não, senhor. Nessa o Mota tem razão. Não, o Mota vem falando faz tempo que você pega pesado demais. Mas o Benjamin. Você fala do Rogério sem respeito. Benjamin, o torcedor, ele é como se fosse a Suzane von Richthofen. Você não pode esperar a gratidão dele, jamais. O teu irmão é isso? Praticamente. Nossa, pior. Cuidado lá. Falando em Suzane von Richthofen, nem Suzane von Richthofen foi tão cruel e tão pilantra com os pais dela quanto o senhor foi ao trair nossa família e trocar de time. Ah, é isso aí, Marcão. Nossa senhora! Isso é verdade, Marcão. Nem Suzane von Richthofen foi tão traíra com a família dela com relação ao senhor. Mano, O senhor traiu uma família que tinha sangue azul. Só tinha tricolor lá em casa. Fala aí, Mano Cravinho. Tinha sangue Mano rosa. Mano Cravinho! Isso, sangue o quê? Tinha sangue rosa, Domingo. Nossa! Ai, inclusive, o apelido dele... Primeira situação, Domênico Gato, que eu vi do Pula Pirata, era meu irmão quando saía na rua, todo mundo falando, São Paulino. Não. Ele era o Cavani da minha rua. E a rua inteira era como se fosse o Jarra. Então, eu fui lá e salvei esse cretino da humilhação, certo? Hein. Da desonra. E graças a isso também, porque aí eu falei, maluco, pode deixar que eu vou comprar as tretas aí, qualquer um que levar uma aí, eu vou te garantir. Pode sair aonde? Porque eu tinha medo de sair na rua. Quando nós era moleque lá na Vila Maria, mano, sabe qual era o nosso apelido lá na Vila Maria? Não tenho a menor ideia. Era o Emílio e o outro era o Ribas. Meu irmão era o Emílio e o Ribas. Ah, não. Era a dupla. De tão magrelo e feio que a gente era. A gente parecia dois ET andando na rua. Nossa. Fale por você, Paquito. Fale por você. Que você meteram uma granada no ar agora. É um animal. Vamos lá, mais mensagens. Ô, Marcão, boa noite aí pra todo mundo aí. Sou o Douglas Santo André. Marcão, você também tá chegando agora, então você tem que baixar um pouquinho a bola. Nossa. E respeitar mais o Rogério Ceni, tá? Ele é um dos maiores ídolos do seu clube. Falando. Então você respeita um pouquinho mais o Rogério Ceni, mede um pouco as palavras que você fala dele. Porque o cara ganhou tudo que ele ganhou pelo São Paulo, não é qualquer um que ganha, não. Ele sempre teve amor ao São Paulo. Tentou fazer o melhor, só que não deram chance pra ele fazer esse melhor. Marcão? Não sou só eu que falo, não. Só um minutinho, então. Não sei qual que eu tô pegando a ponte aérea pra reconhecer o corpo aí, sobrado. Eu tô chegando. Não sei qual é o nome do ouvinte, mas vou deixar claro. É o Doug. Doug. Então é o seguinte, Doug. O Doug não é do Se Beber Não Case? É o Doug. É ele mesmo. Pra todo torcedor do São Paulo, eu peço que você faça a distinção do treinador Rogério Ceni e do jogador Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério ganhou tudo como jogador, a gente é muito papagaiada grato. Isso. Não é papagaiada. Você tá jogando pra galera. Não é papagaiada, eu cê acho tem, que qualquer... Você tem que dividir a crítica, mas o respeito é o mesmo, amigo. Mas quem tá desrespeitando? Nossa, o que o Marcão... Pega as gravações do Marcão semana passada inteira, retrasada. Aonde? Só descendo o pau. Pergunta pro Mota se mentira. Pergunta pro Mota. Inclusive, eu torço boa sorte pro Rogério Ceni, que ele consiga virar treinador e um dia volte a treinar o São Paulo quando ele estiver um pouco mais capaz, mas hoje tá mais do que provado que a inexperiência dele colocou o São Paulo nessa situação. Nossa. Agora com relação ao ouvinte. Ele tava com um sorriso na cara na hora que eu cheguei. Senhor, jamais. Tava sim. Vocês estão jogando o Marcão contra a galera. Sim. Ele nunca desrespeitou o Rogério. Nunca, ele sempre fez a distinção, goleiro e ídolo. E treinador. Então pede o replay aí pro Bar e pro Mota. É isso que a gente. O sorriso dele, ele não consegue ficar sem sorrir. É isso que a gente tem que distinguir, torcedor São Paulino. O Rogério Ceni, treinador do jogador. Ninguém discute a capacidade e a idolatria que a gente tem com o Rogério Ceni, jogador. Mas fala pra mim, honestamente, quem é o São Paulino que tá contente vendo o São Paulo jogar esse futebol medonho que tá jogando? E o maior responsável por isso é o senhor Rogério Ceni, me desculpe. Mas não São Paulo hoje é um time mal treinado. Como é que o senhor explica pra mim, Mota? Então vocês estão falando de diretoria. Você quer me convencer que a diretoria do Botafogo é, tem menos confusão no Botafogo, no Fluminense e no Vasco do que no São Paulo? Bem menos. Aonde? Eu aonde? Acho. Aonde? É pior que o Vasco não existe. Não existe, gente. E como é que o Jorginho tá conseguindo fazer o Vasco render um futebol não, melhor? Não, não, não é Jorginho. Jorginho? Milton Mendes. Milton Mendes. Jorginho tá no Bahia. Tá sabendo bem. Mas é uma mesma, né? O Bahia tá na nossa frente, hein? É, tanto faz. Mas enfim, como é que vocês querem provar pra mim que a diretoria do Vasco, tendo os problemas que tem lá, é, e o Vasco consegue desempenhar um futebol melhor que o do São Paulo? Então o São Paulo, com as peças que tem na mão, o Rogério Ceni, infelizmente, não consigo trabalhar. Mas o Vasco não tem problema hoje, igual o São Paulo? Não tem, o cara tem o Eurico Miranda, as torcidas estão saindo na mão a todo jogo. O clube tá bem administrado, tá lá pagando as contas, tá montando o time com o que tem. Ô, Benjamin, tem briga política na arquibancada todo jogo em São Januário, velho. Como é que não tem treta política? Aí a controvérsia. Vasco bem administrado é demais, hein, Benja? Tá de brincadeira. Bem administrado. Ô, Benja, manda pra São Paulo, Benja. Ué, vai... Não, mas, gente, tem que ser honesto. Vasco bem administrado é demais, hein? Vai, ué, mas vai ver hoje se o Vasco não tá se reestruturando. Ó, se reestruturando... Eu não tô falando que o Vasco é o novo Barcelona, Real Madrid. Mas dá uma olhada. Tem um time, tá com jogadores da base. Ô, Benja. Tá pagando em dia. Tem um time competitivo. Trouxe um treinador aí apostando um cara bacana. Ué, o Vasco tá aí, ó. O time do Vasco, o elenco do Vasco é melhor que o do São Paulo, Benja? Não, eu não falei isso. Eu não falei que o time do Vasco é melhor que o São Paulo. Então como é que o desempenho do Vasco tá melhor que o São Paulo? O que eu tô falando é que o momento do Vasco hoje, em todos os sentidos, o momento é melhor que o do São Paulo. O São Paulo não vive um bom momento. Ah, mas isso é coisa de campo, né? Não, não é só coisa de campo, é coisa de fora de campo também. Você acha que fora de campo o Vasco tá bem? Censurar as redes sociais. Olha, pelo que eu vejo... Controvérsias, hein? Pelo que eu vejo, sim. O Benjamin Bach Miranda é aquele cara. Não, não sou Benjamin Bach Miranda, mas tem que olhar, ué. É a mesma coisa, o Botafogo hoje com todos os problemas. Ué, o Corinthians vive um bom momento? No campo vive. E fora do campo? Acho que não, tem uma dívida enorme. Até o mês passado eu queria um impeachment do presidente. É. Mas todo mundo tem dívida. Tem lá um crime, hein, gente? Vai ter dívida. Mas hoje saiu. Hoje saiu. Então, queriam derrubar, queria a conta do estádio. Cadê todo mundo agora? Cadê os caras pra pedir impeachment do Roberto? Cadê os caras pedindo as contas do estádio? Cadê? Então você concorda que o campo conserta o extra-campo? Às vezes, sim. Isso não pode ser o caso do Vasco. Não, mas o Vasco não tá vivendo um momento maravilhoso. Esse que é o problema. O Corinthians vive, mas o Vasco não. Eu falei que o Vasco maravilhoso. Eu falo que o Vasco vive um bom momento. Ponto. O Vasco não falei mais nada. O Vasco longe. Se você pegar o Vasco de 4 anos atrás, 5 anos atrás, hoje é um clube mais bem administrado do que era 4 anos atrás. É isso que eu tô falando. Eu tô falando que é um momento espetacular. O Fluminense é bem administrado. O Santos hoje tá bem administrado. Muito bem. Ah, é. É, não sei, Benja. Vários problemas de não sei, cara. Muito de administração, às vezes a pessoa acha que é porque o time tá bem, que tá bem administrado. Eu não misturo isso aí, não, cara. Eu vejo tudo junto. Olha só. No São Paulo, a crise política, a guerra política. É isso, justamente. Tudo junto, eu vejo tudo junto. Muito tempo no poder. É isso que eu quis dizer. O mesmo povo no poder, tudo isso junto no São Paulo levou essa situação do São Paulo hoje. Entendeu? Inclusive, assim, jogador, tem que vender jogador, tem que vender porque tem que pagar dívida, tem que pagar dívida, tem que pagar dívida. E o São Paulo é um time, não tem uma cara, não tem nada. Justamente, por isso o senhor não pode isentar a culpa e responsabilidade. Mas eu não isentei o Rogério Ceni, de jeito nenhum. Eu não falei que a culpa também não é do Rogério, mas não é só dele. É de tudo que tá acontecendo lá dentro. Não é só dele, lógico. Claro que não. Não é só dele a culpa. A própria presença dele já é uma culpa da direção. Sim, exatamente. Eu acho que a culpa... Inclusive, Marcão, com gente lá dentro querendo derrubar ele. Tá claro isso. Tem muita gente lá dentro do São Paulo que odeia o Rogério Ceni. Cite nomes. Cite nomes. Ah, conselheiro, sócio. O pessoal não gosta dele. Ah, não existe. Como não gosta do Marco Aurélio Cunha, como não gosta dele. Ah, mas isso não existe em ninguém que é unanimidade em clube. É verdade. E sempre tem alguém. Isso é política de clube, isso existe em qualquer lugar. Corinthians também tem. E por falar em dívida, não tem nada a ver com futebol, rapaz, mas tava lendo o jornal hoje de manhã. Vocês viram isso? 61 milhões de brasileiros estão com nome sujo. É, filho. Tá fácil, não. E a média de 4 mil reais. 61 milhões. Média de quanto? 4 mil reais. Porra. É bastante, hein? É alto, hein? Mano. Tem gente que contribui um pouco com isso aí na média. É alto, cara. Não é 61 milhões de pessoas que estão endividadas. 61 milhões de pessoas estão com o nome sujo. Endividado tem muito mais. Então, mas isso aí é culpa também, Benjo, sabe do quê? Desse boleto que já vai direto pro protesto. Porque o negócio é o seguinte, é verdade. Que esses boletos do cacete, né, velho. Não, mas chefe, o bagulho é o seguinte. Tem essas portas, esses boletos, ó. É verdade, eu tô com um boleto aqui, sombra na mão, ó. Tá assim, ó, local de pagamento. Aí tá aqui, ó, boleto irá para protesto automático após 5 dias úteis. Mas é verdade, essa porra aqui, se você esquece de pagar, você já tá com o nome sujo. Exatamente. Mas só que é ilegal você mandar para protesto depois de 5 dias úteis, já é, isso aí, se eu não me engano, é uma ilegalidade. E outra, se você, gente, se você vê o boleto do cara, velho, tem dois boletos que só não cabe os zeros, eu tô vendo aqui, velho. Não. Caraca, hein? Falou. Uma salva de palmas pra Mano Trump. Eu não vou falar o valor do boleto. Mano Nutella. Eu não vou falar o valor do boleto, Motinha, porque a emissão do boleto é maior do que o valor que eu devo. Agora só pra... Marcão, esse boleto do teu irmão aí é 25% do IPTU da Vila Maria. Aonde, filhão? Ô, Benjamin. Oi. Você perdeu uma vez que eu tava no Rio de Janeiro, que eu fui assistir o UFC com ele. Ele deixou pra mim. Você pegou um hotel de 12 reais, né? Escroto aí. 12 reais? Mas eu achei. O cara que vem pro Rio de Janeiro, Domenico Gato. O único cara que vem pro Rio de Janeiro com 12? Moeda no bolso. Hã? Pois é, isso aqui é caro que é o cacete. Ô, veja, que eu achei que ele ainda estava acostumado, cara, com as nossas origens humildes, mas, pô, hoje o cara chegou em outro nível, mano. Outro nível, Domênico. Domênico, a primeira edição do UFC aqui no Brasil. Eu lembro. Pô, levantão, fizemos mó corre, né? Pô, eventinho da hora, evento da gringa, porra toda. Os camaradas, todo mundo tava aqui, inclusive no hotel que eu tô hoje. E aí? Aí, esse cretino. Cretino? Pois é. Sombra, vai vendo. Eu falei, falou, pô, mano, tô ocupado, tô fazendo um monte de coisa aí, não tenho tempo pra fazer negócio de passagem. Vê aí, que aí eu te pago, beleza. Pô, tô comprando as passagens aqui, tá bom? Aí passou lá o preço, lá, etc. Falei, mas pô, tá cara a passagem. Pra quanto você tá pegando? Óbvio que ia tá cara. Ele pegou pro sábado de manhã e voltar no domingo de manhã. Ou seja, Rio de Janeiro, o cara me sai no sábado de manhã de São Paulo e volta no domingo de manhã. É porque o Rio de Janeiro deve tá uns 30 graus. E o corno me pega uma passagem aérea do sábado pro domingo. Mas e o hotel? Então, aí eu cheguei, né? Eu falei, beleza, você reservou o negócio de hotel? Ah, reservei, legal, assim, bacana. Falei, pô, não conheço, então beleza, vamos lá. Sombra, saímos do aeroporto, pegamos o táxi, aí deu o endereço do taxista. Cara, demorou acho que 6 minutos. Não é possível, isso aqui tá longe da praia, o aeroporto não é aqui perto da praia. Porra, ele pegou um hotel aqui no Santos Dumont, Sombra, do lado. Não é, como se fosse um hotel Marina, pra caminhoneiros aéreos. Nem aeromoça fica aqui. Mas aí é meio Cracolândia, não é? Do lado da Cinelândia. Do lado da Cinelândia, puta lugar feio da porra. Hein? Aí eu até achei estranho, falei, mas tem chave aí pra abrir o quarto? Ele falou, não, tá com nó na porta, velho. Nossa senhora! Era só desdar o nó da porta, velho. Então, deixa as coisas na mão desse gorila aí pra fazer as coisas. Tô ferrado. E os moleques tirando uma onda aqui, Sombra. Imagina, o que a gente gastou de táxi, velho, lá da Cinelândia pra Barra, velho, já daria pra pegar três, no mínimo, 3 diárias no hotel de luxo aqui na Barra da Tijuca. No mínimo. Nossa. Porque imagina, pegar táxi aqui, ó, Rio de Janeiro parado, Domenico Gato, táxi com bandeira 2. Então, nossa, daria pra pegar no mínimo aí 3 diárias num hotel de luxo aqui, de frente pro mar. Mas não, deixa na mão desse Zé Ruela aí, ó, o que ele faz. Por que você não colou no forró que tava rolando à noite lá, depois do evento lá? Você é louco, os caras molando faca na porta do hotel, cara. Nossa senhora. E é legal. Estádio 97, vamos lá. Tem mais uma cornetada aqui no estádio 97. Ceni caiu. Ah não, daqui a pouco. O que é isso aí? Legal isso aí. Ai. Só a prévia. Daqui a pouco. Fala, pessoal do Estádio 97. Meu nome é Luiz Henrique Parisi, sou de Santo André. Cara, eu decidi uma coisa. Só vou postar alguma coisa no meu Facebook quando o São Paulo ganhar 3 jogos seguidos. Aproveitando então e desejar um Feliz Natal pra todos. Um Feliz Ano Novo. Um grande abraço. Vai cair, São Paulo. Putz, sabe? Deu uma deitada agora, nossa, o cara, hein? Nossa. Mais uma cornetada. Fala, galera galera do estádio, aqui é o Fábio São Paulino, de São Bernardo. Cara, eu ficava meio bravo com o Mota, né? Que eu falo que às vezes ele parece que ele bota o Rogério Ceni acima do São Paulo, nem parece torcedor do São Paulo, parece torcedor do Rogério. Mas e eu aí? Comecei a entender. O Mota não sabe escalar o São Paulo de todos os tempos. E o Rogério não sabe escalar o São Paulo hoje em dia. Por isso que o Mota defende o Rogério. Nossa, os dois não sabem escalar senhora. O São Paulo. Valeu, nossa. Rapaziada. Nossa, que bem, tem que responder. Ah, não, valeu, tá né, difícil a coisa aqui, hein? Não, tem que responder pra um ponto desse, né? Só ouvir verdades. Caiu da comissão. Opa! Mas não foi só um problema, não, não. Foi muita eliminação. O time tava sem esquema, virou um picozinho. Tricolor não tem dinheiro, a direção é um horror. Não temos mais um treineiro, o Leco é só caô. Treinador era caseiro, São Paulino mais falhou. Time é de pipoqueiro e o Ceni degolou. Ceni caiu da comissão, mas direção que é um problema. Estádio 97. Já é muita humilhação. Senhor Alexandre do Borel. Acho que é a melhor música que eu ouvi em toda a minha vida. Que é o senhor Alexandre do Borel agora. É sensacional. A lei do Borel. Homenagem, né? A lei do Borel. A lei do Borel. O Ceni e o Mota merecem, pô. Ah, meu Deus do céu. Boa, não é, mano? Ai, top, Mota. Top demais, cara. Hein, beijinha, gostou? Boa? Ah, meu Deus do céu. Peraí, só um pouquinho. Ô, Sombra, você gostou? Ah, uma maravilha! Ai, meu Deus do céu! Olha, eu gostei desse cara aqui não, hein, meu? É bom, né? Porra, bicho, você tá arrumando cover de todo mundo agora? Rapaz, verdade. Brincadeira, hein? E eu gostei. A melhor música, meu Deus! Ah, meu Deus! Tudo, merece o Grêmio, meu Deus! O Grêmio. Ai, meu Deus. Olha aí, tá chegando Copa, ou melhor, chegando lá, que é o ano que vem, né? Mas quando se fala em Copa do Mundo, a gente já tem que arrumar os amigos, né? Combinar com a galera, tipo, pô, pessoal, vamos lá, Rússia é o ano que vem, Brasil tá jogando bem pra caramba, é a chance de ganhar mais uma Copa. E quando você fala de pacotes para Copa do Mundo, a gente lembra logo de Stella Barros Turismo, que tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E eles prepararam várias opções de roteiros, já separados por fases. Então, se você quer ir para Copa do Mundo, assistir só uma fase, só um jogo, final e semifinal, tem várias opções à sua escolha. Onde? Na Stella Barros. Todos os roteiros, incluindo logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde eles vão acontecer. Guias brasileiros e guias russos. Hospedagem nas duas principais cidades sede, Moscou e São Petersburgo. E você pode parcelar em até 11 vezes. Então ligue agora, 2166-2250. 2166-2250. Ligue agora, tem um plantão da Stella Barros para te dar informações de valor. É como que funciona, quantos jogos, os períodos, o que está incluído, tá bom? Ligue agora, 2166-2250. estelabarros.com.br é o site. Estela com S mudo e com dois L's, tá bom? Informações completas. Mas liga, 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. É. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Tadinho do mito, né? Foi embora. Pelo jeito também não deixou saudades. É o 6-3-3, né? 6 meses, 3 campeonatos, 3 eliminações. Quem tá vindo aí? Ah, se é pra pegar nessa linha de ex-ídolo, põe o Toninho Cerezo. Scream for me, Corinthians! Semana livre, líder do campeonato. Pablo tá quase fechado, 99%, mas sabe, né? Tem aquele 1% que pode... Eu acho que o Corinthians poderia dar férias de julho pra molecada lá, principalmente pros mais novos. Romero, Pedrinho, aquelas férias de julho, vai pra Disney. Porque, ó, pode perder 5 partidas aí que não perde a liderança. What the fuck now, Palmeiras? Palmeiras já está em Equador. Enfrentar o Barcelona. Ah, o nome assusta, né? O Barcelona. Tem que ficar esperto mesmo, que o time é rápido. As últimas contratações foram inscritas, hein? O Mike, o Luan, o Juninho, o Bruno Henrique e o Diego Souza foram inscritos. Mas quem pode estar em campo é o Guerra, hein? Que pena. Santos, let's go! E olha só, sabe quem esteve hoje lá no CT Rei Pelé? O Nilmar, rapaz! Ele que tá se desvinculando do Al Nassr, dos Emirados Árabes, fez vários exames, levaram ele também na funilaria. Aquela coisa, né, chefe? Quem não tem Neymar, caça com Nilmar. Olha, se levasse numa funilaria, o Nilmar é aquele cara, carro que tá cheio de massa, né? É. Não é não? Como que é, chefe? É louco. É um jogador coxinha, só tem massa. Eu falei coxinha, massa. Vou falar de uma coisa melhor, vou falar de hambúrguer, não é não, mano? Opa, que delícia, certeza, hein, mano? Com certeza, hein, velho? Ah, com certeza, Sombra. Ó, o McDonald's vai surpreender você de novo, hein? Ó, se liga só. Tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese, rapaziada. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Ó, pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. Que baita escalação, hein? E de sobremesa tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Esse aqui é demais. Eu provei nesse final de semana e é top, top, top. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente Caprese no McDonald's. De novo não, Ale? É isso, cara. Gene caiu da cor. Vai. Oi. Mas não foi só um problema, não. Foi muita eliminação. O time tava sem esquema, virou um picozinho. Tricolor não tem dinheiro, a direção é um horror. Não temos mais um treineiro. O Leco é só caô. O treinador era caseiro, São Paulino, mas falhou. Time é de pipoqueiro e o Ceni degolou. Ceni caiu da comissão. Oi, oi, cadê a direção? É um problema. Estádio 97 já é muita humilhação. O mito que virou dilema virou um picozinho. Ô, Sombra, onde você tá, meu? Eu tô sentado na porra da madeira. Véio. Boa! Vai. É porque ficaram nessa. Agora tem dois mano no estúdio, né? Agora só tem dois sombras no estúdio. Agora, também é brincadeira, né? Dois sombras, dois Dodô. Tem tudo ali. Ferrou agora. É. Estádio 97, oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo. Recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. De alegria! Vamos sorrir e cantar. Oi. Da vida não se leva nada. Agora vamos sorrir e cantar. Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Alô. Oi. Silêncio, alô. Oi. Silêncio, porra. Alô, cala a boca aí, ô trouxa. Alô. Alô? Fazer um trouxa carinhoso. É quem fala? Ô, Mauro. Mauro? Tira do Vila Voz, amigo. Tá ruim a coisa, hein? Peraí, deixa eu tentar. Melhorou? Ah, melhorou. É Mauro do quê? É Mauro Batista. É o quê? Ó, ô, Domênico. Domênico, posso fazer um apelo? Faz isso aí também. Galera, só utilizem Viva Voz se você tiver com o bombeiro no telefone precisando ressuscitar alguém. Se alguém tiver tido uma parada cardíaca. É verdade. É mesmo, mano. Não tem nada pior do que um som de Viva Voz. É horrível. É um horror. Nem quando tá dirigindo? Nem quando tá dirigindo. Ah, leva a multa e pronto. Como assim, leva multa e imposto? Você tá louco. É horrível. Não, não pode. Não pode falar no celular quando dirige. Não pode. Bota o carro no nome da mulher. Muita gente sofrendo acidentes sérios por usar o celular enquanto dirige. Não, não pode. Ô, velho, mas aí chama a HDI que tá tudo certo. Não, resolve o problema do carro, mas da vida não, seu animal. Você tá louco? Ah, vai embora. Muito mimimi, né, mano? Ah, pois é, ainda mais o Sombra que é espírita. Você sabe, Sombra, que o espírito se renova, velho. Você tá aqui, mano, depois você dá um continue. Você vai eu sei, é meio bate e volta. Depois da... assim? Se bate e volta, vocês estão malucos. Mas vai que dá um azar depois voltar Deus corintiano, meu. Você tá louco, é um limbo. Aí você vai ser campeão. Pra aí é um umbral total. Aí você vai ser campeão. Morar no Itaquera. Ô, velho. Imagina, morar no Itaquera é da hora, ô Bambi. Manda o nome, o que é isso? Que Bambi. É, por isso que você mora lá. Manda o nome completo pra nós aí. É, Mauro Bateferro. Bateferro, e quantos anos? Eu tenho 53. 5.3, e o bairro qual é? Aqui é Itaim. Itaim? Ah, pera, qual dos dois? Tem Itaim Paulista e Itaim Bibi. Aqui é o Bibi. Eu morei aí na rua Uruçuí. Na lembra? É perto. É longe? Não, não é. É longe? Ô, oh, velho, e o time? Tem Bibi? Palmeiras, porra. Porra, nós! Perdão. E aí, tio? Tia, onde, ó? É maluco? Ó, Sociedade Esportiva Leiloca. Ô, velho, aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A invejinha dos caras aí, ó. Eles não têm, estão devendo grana pra todo mundo, aí fica com invejinha, ó. Ah, te catar, meu time. Ô, Bateferro, e aí, hein? Agora nós vamos pra Liberta agora com Barcelona de Guayaquil. Tem altitude lá? Não. Tem? O empate lá é bom, né? Não, Guayaquil é nível não, do mar. Não. Ah, é? Não tem, né? É. O empate lá é bom negócio, né? E mas empate com gols, né? Porque nessa fase é igual a Copa do Brasil. 0x0 tá bom, meu. Não, meu. No 0x0 não. Não, porque aí o empate com gols aqui dá pros caras aí a classificação. Aqui vai ter trofela, vai cair. Tem que aproveitar pra ganhar do Barcelona, só desse aí mesmo, né? Ô, meu velho. Parece que o Guerra parece que pode voltar pra esse jogo aí, né? O Guerra volta. O Guerra já tá jogando muito, monstro, tá, né? Tá garantido já, não? Porque falaram que ele podia ser, era dúvida, né? Eu vi hoje que ele tá treinando. É, tomara que volte, né? Treinando, tava fazendo aquele campo reduzido ali, tava correndo, não tinha limitação nenhuma, vai jogar. Sim. Se você fosse o Cuca, quem você colocaria aí no pra sair jogando? O Prass, né? O Mike... Mike? É o Mike. Tá. O... Porque o Jean mesmo, porque o Jean tá machucado também, né? O Jean tá com problema, né? O Jean, não sei se ia operar o joelho, tinha um comentário Botava o Mina e o Dracena. E o Dracena, na esquerda eu colocava o Zé Roberto. Zé Roberto na esquerda? Ah, eu colocava, não adianta jogar com o Egídio, né? O Egídio é ruim demais, né? Melhor você colocar Avenida, alguém ali pra fazer cobertura. Pensa na marcação. Avenida Zé Roberto ali. Não pensa na marcação. Pensa na marcação. O Egídio é o quê? Não, o Egídio vai bem melhor bastante na defesa, hein? Mas o Zé Roberto podia jogar armado, né? Se o cara correr nas costas dele, dá um tiro. É a única forma dele parar o ponta, não é verdade, mano. E aí, mano, continua. Quarta-feira tem, hein? Tem o quê? Mano, tem sofá. Tem sofá pra vocês, ô. É, mané. Sofazão pra você, mané. Meu time tá focado na Libertadores. Você tá no sofá, que Libertadores? Você tá... vai estar no sofazão lá, amigão. Libertadores 2018. Ó, torce contra mesmo, viu? Torce mesmo. É um projeto. Enquanto vocês estão trabalhando, nós estamos vivendo o presente. Professor, projeto. Quarta-feira eu vou estar vendo o filme, eu vou no cinema. Não, não vai, você vai estar vendo o Verdão. Meu irmão já contou que você fica lá torcendo contra. Já falou, já falou. Quando é o Palmeiras, você e ele contra, né, Marcão? Nós já estamos a quatro deles, né? Os dois tudo contra o Palmeiras lá, é? Eu não, você eu não sou antes. Não sou antes. É, não, imagina, não, não é. Não é. E no brasileiro estamos a quatro deles, né? Ah, isso é verdade. Seis a gente arranca desses trouxas. Vocês estão a 16 pontos. Três é gaveta. Vocês estão a 16 pontos. Três lá, três cá, seis. É um tropecinho dos caras. Um tropeço e já depois nós passamos um rodo nesses mané. Ô, Pig, o bagulho é o seguinte, deixa eu te perguntar. Esse ano, quantas vezes você ganhou do Corinthians? Ah, só teve um jogo, mané. Importa, e o ano passado, quantos tá 100% contra e vocês? E o ano passado, quantos vocês ganham de nós? Nenhuma. Ano passado é passado, como você disse, passado, é pretérito. Passado. É pretérito. Então tá bom. Eu tô falando desse ano, 2017. 100% contra o Corinthians. Mas vamos ganhar duas de vocês esse ano. Pode pôr mais duas vamos na derrubar conta. Vamos derrubar o Cuca. Derrubar a Cuca, mané, derrubar. Tá parecendo que você é sítio do Pica-Pau Amarelo agora? Vamos derrubar o Cuca. Tá aí, ô, mané. Ele é aquela calça vinho horrorosa. Que é, o Mauro. Virou narizinho de pica-pau amarelo lá. Ô, Mauro, mas se o Palmeiras não consegue... Olha o respeito, que é isso. Mas se por um acaso o Palmeiras não consegue... Não, mas que é isso? Também seu, é outro aí, sentadinho no sofá. Você vai ver que é uma pergunta... É uma hipótese, Mas não tem essa hipótese pra nós. Sai fora? Não vai ter, não. Mas existe. Nessa fase, não, existe, mas não vai ter, não. Existe. Mas se, hipoteticamente, o Palmeiras, assim, puta... Para a torcida, tristeza da torcida brasileira, vai mal na Libertadores. me diz uma coisa. No brasileiro, ainda dá? Acho que dá. Eu acho que acabei de falar. Quatro. Como assim, Sônia? Estamos a quatro pontos, cara. Quatro? Quatro pontinhos só. Ganha lá, ganha cá, tira seis dos caras, filho. Né? Ah, mas o Mano já tirou em cima de vocês falando que, porra. É, 16 pontos. Pode que me cobra aí. Pode me cobrar. Vamos ganhar pode lá dentro me cobrar. Do chiqueiro e o Bar pode anotar o que quiser aí. Pode pôr. Me cobra, aqui. Seis pontos arranca desses caras. Não, e ó, e vou dizer mais uma coisa. E tem mais seis. Aqui, ó. Foram jogar na arena lá, fizeram cocô mole. Bate-ferro, e é o seguinte. Ah, mano. E ó, e tem mais um time que tira seis deles, que é o Flamengo. Arranca seis lá e seis cá. Outro freguês do Corinthians. Outro freguês do Corinthians. E nesse que Flamengo tira, nós passa vocês, mané. O pancada, Aqui, ó, só pode cobrar aqui, ó. O título. Vamos lá. O título quem vai lutar é Palmeiras e Flamengo esse ano. Pode cobrar. Corinthians cai fora rapidinho. O ano passado. O ano passado. Tenho mais medo do Flamengo do que do Corinthians. O ano passado, o Flamengo também era o queridinho da mídia. O Flamengo também era o queridinho da mídia o ano passado. E o Corinthians foi lá e deitou o cabelo tanto aqui na arena que foi 4-0. Que você chegou? E que lugar chegou? Assistiu o jogo? Mas que lugar chegou? Corinthians e Flamengo. E que lugar chegou? Você não tem argumento? Você não tem argumento. Não, Flamengo chegou em lugar. Terceiro. Você tá falando de confronto. Corinthians e Flamengo. Então, mas que lugar chegou o Flamengo e o Corinthians? Deixa eu terminar, Tudo isso? Você vai... Posso terminar, gente? Vamos lá. O Flamengo, ano passado, quando jogou na Arena, tomou 4 no lombo. E jogando no Rio de Janeiro, só conseguiram, acho que, empatar o jogo com o Corinthians com 2 gols irregulares. Tá de brincadeira, Domênico. O Flamengo é um dos maiores fregueses do Corinthians que tem. E o teu time também. E o teu time também. Esse time ano, já tomaram Mais às vezes, mano, esse negócio de freguês aí, até vocês ganharam da gente esse ano. Esse negócio de freguês aí. Ganharam quando não valia porra nenhuma. Agora que vale, quero ver ganhar, filho. Ué, vale. Vamos lá. Ó, peraí, quando, você sabe quando vale, nós mete um rodo em vocês. Dá um rodo, os cacá e vai. O Corinthians só ganhou quando não valia. Qualquer lado, o Corinthians só ganhou quando não valia. O Corinthians só ganhou quando não valia porque teu time não teve competência de chegar na final. Se seu time tivesse um mínimo de competência pra chegar na final, nós tínhamos arrancado a cabeça de vocês na final. Mas não para. Não conta uma mentira que você sabe que não existe. Aonde? Peraí, teu time pega aí o retrospecto. Amigão, pega o retrospecto de final entre Palmeiras e Corinthians e vê quem é que ganhou mais, mano. Passaram da ponte. Pega. Passaram da ponte. E se pegar de semifinal, de quarta-feira, aí dá um. Nossa, mas deve ser 20. Se fecha, porco. Agora o Domênico deitou. Não dá graça. Não dá graça. Se pegar com o retrospecto de final. Só vou falar. Chega na final pra falar comigo. Só tem um retrospecto. Quando esses mané tava lá 20 anos pra ganhar campeonato, nós fomos lá e não deixamos. Agora, quando a gente tava 16, nós fomos lá e arrancamos a cabeça desses trouxas. Segue o jogo, segue o jogo. A discussão tá boa, tá legal demais. Mas o Mauro... Pra defender ele aí, ó. O Leva Ferro não falou mais. O Batistaca. É, deixa ele falar lá. Fala, Mauro. Pra fechar a sua participação, Maurão. Não, eu só acho que o Flamengo é muito mais perigoso. O Corinthians por causa do Everton Ribeiro aí, que acertou o meio-campo dos caras. Que era esse o cara que o Palmeiras tinha que ter metido a grana e trazido. Que é um cara pra jogar ali no meio-campo, um cara pra organizar. Porque o Palmeiras é um time rápido, corre muito, mas não tem o cara pra pensar um pouco mais. E aí eu acho que foi um erro. Em vez de ficar trazendo Diego Souza, esses caras aí querer trazer Diego Souza, que nem tá muito afim de vir, deveria ter metido uma grana no Everton Ribeiro. Esse cara aí... Não, o Guerra não faz esse papel? Faz. Não. O Guerra é um cara mais rápido. Ele toca sempre de primeira, até por causa do corpo dele. Ele é um cara muito inteligente e muito rápido. Mas na hora de cadenciar, ele é um cara que não funciona muito. Falta um cara pra tocar mais a bola. O Zinho, você não gostou do corpo dele, então. O corpo dele não é bom. Não, não é isso, né? Quem não gosta de segurar corpo, um Rogério jogo. Ciro. Alex fazia isso também. O problema dele é um cara muito franzino pra jogar. Ele não vai pra confronto. Por isso que ele é um cara que sabe jogar muita bola, porque ele toca sempre de primeira, ele tá sempre olhando o lance muito antes. Só que ele não é aquele cara pra prender a bola, ficar tocando. Quer dizer, a minha impressão. Sabe o que acontece? Não, mas você tem razão. Às vezes o raciocínio do Guerra é mais rápido que dos caras. É verdade. Ele joga muito. Né? Ele toca umas bolas que os caras demora pra entender o raciocínio do cara. Vocês não acham que ele e o Everton Ribeiro jogam no meio-campo? Os dois no mesmo time? Claro, mas claro. Nenhum dos dois marca, eles se completam. Não, eles se completam. Nenhum dos dois marca, Everton, né? O Everton dá uma ajuda, né? Dá uma ajuda. Ah, aquela leve, né? Ô, Bate-Ferro. Vocês pintaram o Guerra agora como se fosse o Alex também. Vocês estão de brincadeira. Pô, joga muito, Mané. Não, o Alex não é, mas... Falei que ele é o Alex, mas ele joga muito. Não, mas... Quem chegou no Brasil agora não conhece o Guerra, mano. Ué, cara, ele é ruim. E o Guerra é ruim. Não é ruim. Não é ruim, mas vocês pintaram o cara de craque, não é craque. Mauro, abraço pra você, obrigado pela audiência. Um abraço, boa noite pra vocês aí. Obrigado. Parabéns pelo Senna, hein, Sobra, porque tava todo mundo elogiando, agora tá todo mundo descendo a lenha. Inclusive o Mota. Mico, não sei o quê. Ai, e agora, porra, não devia ter nem trazido. É assim que é a modinha. Não, acho que você tem algum problema no ouvido, né? Acho que o Fel você não leva só no nome, não. Ah, não. Também. Saudades do São Paulo. Tá bom, então um abraço pra vocês aí, uma boa noite. Valeu. Vai levar ferro, tonto. Não. É o nome dele. Sim, respeito, mais um ouvinte. Valeu, cartão. É o segundo ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar é ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Mano, e leva o Benjamin no cano. Ai! Sente que pedala, mano. Grita mesmo, porto vendido. Ô, mano. Não sou eu. Essa é quem é a Rosana? Ai. Quem é a Rosana Samira? Opa! Opa! Rosana Samira é mulher do meu primo. É, tá aqui no Face, aqui comentando. Ah, é? É mesmo? Tá comentando aqui. O quê? O que ela falou? Aliás, eu acho olha que foi aqui. A primeira mulher que meu irmão pegou na vida, foi ela. Você tá brincando? Ah, não, aí não. Aí eu acho que já. Não foi, ô. Relação premiada. É legal, amor? É legal, tiver? Não tô aqui, não. Ah, tá. Não, olha aqui, ó. É mulher do meu primo, velho. Estão falando aí. Mulher do primo, não. Seu primo chama Felipe? Chama. Agora que sacanagem. É. Tá certo. Alô? Tá aqui, olhando a cara do Marcos. Alô? Alô? Quem fala? Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Tudo bom, Gustavo do quê? Gustavo Swenson Caetano. Aí, internacional, e, hein? É. E quantos anos? 33. Ah, não vou falar que é de Cristo, né? E me conta uma coisa, qual que é o bairro? Tô falando de Perdizes. Perdizes. É Palmeiras. Perdizes, Beijinha. Não é Palmeiras, não, cara. Perdizes, Beijinha. Cadê o Beijinho? Tá no banheiro. Foi de novo? Não sai desse banheiro. Ele gritou aqui, ó, Zona Oeste. Ele falou Zona Oeste. Pô, mas não sai do banheiro. E o time aí, brother? Tricolor. Mais um pra chorar, velho. Foi um dia bom pra ligar hoje, hein? É, triste, né? E aí, Sombra, gostou? Ah, Rogério Ceni, eu nunca vou te abandonar. Não, Sombra, eu acho que foi, cara, uma decisão amadora e infantil da diretoria. Ah, agora sim. Qual, de contratar ou demitir? Acho que de demitir, cara. Contratou, tem que levar a sério, o projeto é longo. Acho que 6 meses não é suficiente, mudou time, mudou estrutura de jogador, cara. O cara montou um time no começo do campeonato, agora tem outro, acho que... Se é pra apostar, aposta sério, cara. E aí não mostra coerência nenhuma dessa diretoria, é ridículo. Mas, partindo da sua premissa, se chegasse no meio do segundo turno, falasse, não, o projeto é esse, tem que ficar. E o time estivesse no Z4, naquelas, assim, faltam 9 jogos, precisa ganhar 7 pra escapar do rebaixamento. Você continuaria com esse posicionamento? É outra situação, né, cara? Que a gente tá pensando agora no... Com... 10 rodadas, ainda a gente teria 20 e poucas pela frente. É. Óbvio que se chegar no meio do campeonato e a gente não conseguir encaixar, que daqui a pouco já tá aí, né? Faltam 7 jogos, 6 jogos pra acabar. Acho que é 8 que a falta pra fechar o turno. 7. Quantos jogos já foram? 8. 11 são de 11? Então faltam 8. 11 rodadas já. Então faltam 8. E aí? Eu acho que seria uma situação extrema aqui. Também não sei se tem muita solução, né? O Inter tentou isso ano passado e não funcionou. É. Mas tem clubes que também já tentaram e funcionaram. O próprio São Paulo tirou O técnico trouxe o Muricy e se salvou. Tirou o autor pois e trouxe o Muricy. Mas eu acho que... Você acha que tem alguma chance do Muricy aparecer de novo, Sombra? Não. Não, menor. Não, hoje é menor. Ele não quer mais saber. Acabou. Não. Ele tá bem lá, né? Encerrou a carreira. Eu? Tá lá, não tá no Sport TV, olha, lá? Lógico, isso, é. Isso aí acho que não é cogitado por ninguém. Já foi. Mas se alguém chegasse lá, batesse na porta do Muricy e falar, por favor... Ele volta. Eu não tenho dúvida que ele voltava. Você acha mesmo? Dos que estão conversando, né? Quem que seriam os mais indicados, na opinião do São Paulo? Três planos, né? Olha, eu não sei, cara. Eu fiz até uma pergunta aqui, rapaz, a respeito disso. Deixa eu ver, eu preciso dar uma olhada aí o que, que o pessoal tá falando aqui, entendeu? Olha, tem nego que fala do Rueda, Marcelo de Oliveira. Eu gostaria, eu queria, Rueda, mas eu acho que não tem tempo. A diretoria falou que não vai ser nenhuma aposta, nenhum novato e nenhum estrangeiro, né? Olha aí. Mas tá certo, cara. Porque trazer um cara que não conhece o mercado brasileiro agora, acho que não tem nada a ver, cara. Tem que pegar um cara que tá aí. A maioria fala muito de Dorival Júnior. A maioria fala Dorival Júnior, tá? Aí tem um palpite ou outro, é Rueda, outro falando do Abel, alguns falando do Abel Braga. Bom, mas na maioria seria as pessoas falando do Dorival Júnior, viu, amigão? Esse perfil dos jogadores que a gente tem, talvez o Dorival seja indicado, né? Se for pensar que ele jogava no esquema de 4-3-3, mais ou menos, assim, com dois pontas e um atacante... Acho que a gente tem elenco para isso, né? Talvez por essa situação seja um cara que se encaixaria, pelo menos, no perfil, né, dos jogadores. Ó, eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu odeio o time que só tem um meia, cara. Aí a gente tem dois agora, né? Hã? A gente tem o Jonathan agora, né? Sim, aí precisa ver. Sabe, isso é minha opinião. Minha opinião como torcedor. Eu não gosto de time que joga com dois pontas, sendo que nenhum dos dois tem característica de armação. Eu não gosto. Eu não gosto, porque você deixa tudo sobrecarregado em um só. E se o cara não tá num bom dia, não consegue... Já era, né? Olha, os corintianos gostam quando eu falo isso. Eu espelharia, com esse elenco que o São Paulo tem, eu espelharia o sistema do Corinthians, cara. Dois meias, eu não colocaria aquele volante de beirada que eles têm, isso não. Peraí, aí você é um outro que tá aderindo a esse discurso aí. Ele não aí, falou nome. Eu não falei nome, eu só falei de função tática. Tá, Alexandre, se o São Paulo tivesse um jogador igual o Romero, vocês não estavam nessa pindaíba que vocês estão. Mas a questão é que deve ter uns 10 melhor que ele. Sem bola, todo mundo joga. Não tem. Mas, não tem. Gustavo, mais uma vez, vocês estão mostrando o que são antes. Eu não gosto dessa coisa aí de dois pontos, um atacante. Dois pontos é bom se for o Neymar de um lado, se for o... o Messi fechando do outro, entendeu? Cara, se é o Robin, né? Puxa pra dentro e bate, né? Puxa pra dentro e bate. Quando é assim, tudo bem, mas sinceramente... E você quer quem pra técnico? Eu gosto do perfil do Dorival, gosto do Mano também. Acho que o Mano é um cara que acerta Mano bem Menezes? O time, mas... Não. É. Mano do Rio. Eu acho que ele não tá tão bem lá no Cruzeiro também. Se for pensar, perdeu agora pro Atlético, então. Seria uma boa também, sei lá. Mas na boa, o Mano Menezes aí, se a gente parar pra analisar, vamos colocar que ele e o Dorival são favoritos aí pra assumir o São Paulo. Na boa, Sombra, pela característica de jogo, se chega o Mano Menezes... Também não vai ter vida fácil, porque o Mano Menezes hoje cara que ele zela muito mais aí pela parte defensiva do que pela ofensiva, apesar do Cruzeiro ter conseguido alguns jogos aí que ele marcou bastante gols, contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro agora também, nas finais aí do Campeonato Mineiro. O Grêmio ele conseguiu, o Cruzeiro jogou bem aí, que ele fez 3 gols aí contra o Palmeiras, contra o Grêmio e contra quem que foi o outro? Teve mais um jogo que o Cruzeiro também conseguiu fazer 3 gols. Mas enfim, a realidade do Cruzeiro é que o Cruzeiro é um time que hoje poderia render muito mais do que rende se ele fosse um pouco menos covarde, principalmente quando joga fora de casa. E o Mano Menezes, se ele pega o São Paulo hoje para dirigir, ele não tem como desvincular o estilo dele. O Mano Menezes ele privilegia demais a defesa. E o São Paulo hoje precisa de um cara igual o Dorival, por exemplo, que é um cara que faz o time jogar. Faz o time ser aquele time mais solto, como ele fez o Santos em determinado momento. Não essa última passagem dele aí, e os últimos dias dele que foram pífios, mas durante um tempo ele montou esse time do Santos e o Santos foi bem. Ô, Gustavo, então aí, deixa o seu palpite, Santos e São Paulo, domingo, horarinho show, 7 da noite. Nossa, chato. 1-0, São Paulo. Nossa senhora. Não, que é o pior horário do futebol, deprê, domingo. Deprê. Você gosta desse horário, Ale? Domingo, 7 da noite? Não é o meu preferido, né? Porque também tem... Senão os negros também te põem pra trabalhar domingo, 11 da noite. Né? É isso. tem o pós-jogo que é complicado, né, o Sombra? Pós-jogo. Sempre tem, a gente não passa o jogo, mas o pós tem que estar lá, né? No final da tarde fica comprometida. E aí fica difícil pra gente, né? Se puder colaborar, quer mudar o jogo, não. Ah, era bom. Era uma boa. Mas do jeito que tá o São Paulo, domingo, 4 da tarde, aquele jogo que todo mundo vê é melhor não, viu? Não, mas se você quiser mudar, se você realmente tiver a intenção de mudar, fala com o Marcão. Ah. Porque o Marcão derruba treinador, muda jogo, ele faz qualquer negócio. Palmas pro Marcão, pô, aí, Marcão. Mais um aqui, ó, vendido, o senhor Ale Oliveira, querendo jogar isso contra a torcida do São Paulo. Gustavo, um abraço pra você, Gustavo. Valeu, abraço a todos aí. O programa é legal pra caramba, cara. Um abraço. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte, valeu. Momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Isso. Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Chupa, Domênico, seu trouxa mundial. Cadê? Cadê o juiz? Chupa, Domênico. Pega no Bilal. O que é um chupa mundial? Trouxa mundial. Mas cadê o juiz? Não tem? Não tem, hoje tá não tem. Chiado. Amigo, você tá com. Possível, tá com tá Viva Voz, rádio alto. Por favor, abaixa o seu rádio. Alô? Alô? Quem fala? Maurício. Maurício, tudo bom? Já é, Dudu, e você? Bom, graças a Deus. Maurício do quê? Ah, é Maurício Mota da Silva. Fica aí. Maurício Mota da Silva? Sarara. Foi sarara ainda. Parente, ó. Pô, dois Mota no ar, velho. Mas é azedo. Ô. Oh. Dois Maurício. Não tem nem vergonha. E dois Maurício. Aí. Vamos processar a gente. É, e tem Maurício, dois Maurício. Você, quantos anos você tem, meu velho? 30, Dudu. 3.0. Ah, e... RG. 3.0. E o bairro? Ah, é Jardim Rosa de França. Guarulhos. Ah. É. Jardim Rosa de França, se eu não me engano, é Guarulhos, que eu morei ali no Picanço. Aí ele falou, Tom. E olha, e hoje eu queria dar um parabéns, eu queria dar um para... Para de falar. Eu queria dar um parabéns especial pro RG. Para, o RG, cara tá ruim. Porra. Porque hoje as tiradas do RG estão sensacionais. Melhor dia dele. Eu tenho recebendo muita mensagem através das mídias sociais falando que talvez tenha sido a melhor participação do RG em 18 anos de programa. Meu Deus, sacanagem. É legal o ouvinte que sabe reconhecer. Foi a melhor, uma das três melhores. Sensato hoje. É, o ouvinte observador. Amigo, que time você torce? Não pode nem ali tomar um choque no peito. Oi? Santos. Santos! Aê, chupa, Santos! Mota. O seu telefone também é da época do Santos, não é não? É. Olha, horrível. Então, a ligação tá meio ruim hoje. Meio ruim. Tá, é, desliga e liga de novo. Meio ruim. Não, não, pelo amor de Deus. Mas nós temos aqui o chefe santista. É chefe de verdade, faz, faz trabalho em cozinha mesmo, é. Ah, sim, eu tô acompanhando aí na semana, eu vejo ele. O cara é bom também, o cara é bom. Sexta-feira ele previu, né? Falou que ia ser uma desgraça o jogo. É, Nossa, que jogo aquele, feio, aquele gol que o Felipe tomou salvou minha previsão. Agora, era pra perder. Maurício e chefe, dentro dessa ruindade que vocês estão vendo... Eu queria que o Felipe... Eu queria que o Felipe explicasse aquele gol, porque o cara chutou a bola no meio e ele pulou no ângulo. Exatamente. Não, não desviou. Não, pula pirata. Não, não desviou. Nem curva, não desviou. Fez, nem foi curva, no meio. A bola pegou uma curva. Só se desviou numa nuvem artilheira. Mas dentro dessa mediocridade que está acontecendo no Santos, qual é o grande problema? É construir jogada? É defensivo? O que, que é? O que está pegando? Hoje eu acho que é construção de jogada. Não mesmo... chega. Porque desde a época do Dorival, o Santos começou a jogar com posse de bola. E não era o jogo do Santos. O Santos jogava segurando, esperando o adversário atacar para jogar com contra-ataque. E com esses jogadores, não conseguiu mais jogar com posse de bola. O Dorival quis mudar isso. Então, desde o ano passado... Dorival ferrou o Santos, é isso? Não, necessariamente. Eu acho acabou de falar que ele é bom pro São Paulo? Ele morreu abraçado com alguns jogadores. Isso aí ele tem que ficar esperto. Mas o Santos melhorou sem o Dorival? Não, acho que foi aquele, aqueles três joguinhos ali que ganhou, dois com o Elano na Bacia das Almas lá contra o Botafogo. Mas tá do mesmo jeito, os caras estão sem vontade de jogar. Tá feio de assistir. Você concorda, ô Maurício? Não, não concordo não. Eu acredito que o problema do Santos é o sistema defensivo, que é fraco há anos. Não. A defesa é ruim realmente, mas não é a defesa que tá prejudicando agora. O Renato, o Thiago Maia, até mesmo com o Lucas Lima, vai bem. Agora o sistema defensivo, é Jean Mota que vem jogando na esquerda hoje em dia, é David Braz. Nossa. Nossa, o outro menino lá, o outro zagueiro, que eu não me recordo o nome. Veríssimo. É, Lucas Veríssimo. O Veríssimo, apesar que o Veríssimo vai sendo o melhor. Tudo bem. É, não, eles não são os jogadores dos nossos sonhos, mas eles não estão comprometendo nos últimos jogos. Não, quem está atrapalhando nos últimos jogos é não criar a jogada. Não tem como falar que eles não comprometem. O pior ataque do campeonato faz gol no Santos. E o nosso ataque não faz gol em ninguém. Vocês estão falando de quê? Vocês são São Paulinos ou Santistas? Eu já não estou entendendo. Olha, 0-0 no domingo está ótimo para todo mundo. Maurício, você curtiu essa possibilidade da vinda do Nilmar, que está fazendo exame médico? Ah, gostei, Sombra. Ele é bom atacante, né? Mas, Maurício, o jogador gosta de um nome, né? Você não acha que vai conflitar com o Vitor Bueno, que também está no departamento médico? Mas só tem uma maca lá? Compra mais maca, pô. O Nilmar... É, a questão do nome é meio relativo nessa contratação, porque ele está em fim de contrato, ele vem sem custo para o Santos, né? E se ele está aceitando fazer exame, com certeza ele aceitou o teto salarial, que, se eu não me engano... Exatamente. É, a informação é que ele vem com um contrato de produtividade e recebendo o teto salarial do Santos, que acho que é 200 mil reais. É, 200 mil reais, se eu não me engano. Se for isso, eu acho que faz parte, tem que tentar. Um bom nome, né? Sim. Agora, eu vi que o Pocá também, não sei se o Beijo aí, o Mano, que estão na TV, acompanham sempre, falaram daquele Carlos Vela, da Real Sociedade. Vocês escutaram alguma coisa sobre isso? Que ele também... Sinceramente, não, cara. Não, né, mano? Sinceramente, não. Ah, então essas notícias de blogueira aí que os caras pipocam em rede social. É. Então tá bom, Maurício. Um abraço pra você e o Santos reabilita o São Paulo de quanto? Não, Sandra, vocês tomam um pai lá, não tem ideia não, cara. Nossa. Não, já perdemos aqui, é 6 que a gente não ganha, não. Eu vou botar a balsa lá, né? O ano que vem que eu ganharam um, mano. Iam fazer igual o pouco que fizeram com vocês lá. É, Mamané, mas não sei se você lembra que no Paulista vocês perderam 3-1. Já caiu, sim. Ô, dá um F5 aí, ô tonto. Aí, o Alce. Vai, ô tonto, entra no F5 aí. Peraí, ô Mota, calma aí. Fica na sua aí. Nossa, a moto tá surda. Não, esse telefone seu é muito ruim, velho. Compra o telefone. Tchau. Você manja pra caramba, vai. Não. Vai, tchau. Você fala que você manja, pô. Obrigado. Manja, você serve bem o que rola. Manda nuvem. Ah, juiz! Cadê o juiz? Chupa! Que isso, juiz? Me beija, seu coxinha. Cartão amarelo pra você. Amarelo? Quero o replay aí, cadê a TV? Ficou de graça, hein? Coxinha. Nossa senhora, hein? Valeu, amigo, um abraço. Valeu. Rapidinho? Oi? Pode fazer o merchan? Vamos lá, que a sua ligação está horrível. Mejã. Ah, vou tentar fazer aqui rapidão. Vai, Mejã. Só o Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Ô, amigo, não estamos mais com os prêmios da Bozano, cara. Ah, então desculpa. Não, então beleza. Não, eu tento uma próxima vez. Boa. Falou. Pra vocês. Obrigado, valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. É isso mesmo, eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos. E pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Tem mais cornetadas? Corneteiros! No Estádio 97! E aí, galera, Bucha de Itaquera. É o seguinte, Marcão fica aí falando quem é, sou São Paulino, São Paulino. Mas pergunta pra ele qual que foi o tipo que ele escalou aí no simulador aí. No Cartola, o Guerreiro, rapaz. Se liga, hein, Marcão? Fez de olho, moleque. Sabe, você botou o Guerreiro, Marcão? Fez isso, Marcão? Não tinha o Guerreiro no meu time, não. Mas pra quem joga esse joguinho aí, o Cartola, aí sabe que independente de time, aí o que importa ali é fazer pontos. Você analisa confrontos e escala o que você acha. Jamais. Nossa, deitou no Marcão, deu uma deitada no cara. Você colocaria no adversário? O corpo do outro. Você analisa o confronto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando tinha o Denis no gol, é um jogador. Quando o Corinthians joga em casa, aí eu coloco alguns jogadores do Corinthians. Essa rodada eu tinha o Balbuena. Qual o problema? Qual problema? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mano. Exato. Uma coisa é o jogo, outra coisa é a sua torcida. Você sabe que contra a defesa do São Paulo, O Guerreiro bateu o recorde de escalações, né, na história do, foi, do joguinho. Você vê que a defesa só pode ter uma moral. Criança, que o pessoal tá com uma moral. Vamos lá, mais cornetadas. Boa noite, pessoal do estádio. Tudo bem? Aqui quem tá falando é a Carol, de São Bernardo do Campo. Sou São Paulina. E assim, ó, Rogério Ceni continua, sim, sendo o maior ídolo da história do São Paulo. Isso não vai mudar. Infelizmente, ele não teve sucesso como técnico, mas isso não dá o direito das pessoas falarem dele dessa forma. Tipo, ah, o Zete foi o maior e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E é isso aí, o São Paulo não cai, tá? E quem acha que o São Paulo vai cair, espera sentado, porque time grande não cai. Abraço, Domênico. Pancada no seu nome, hein, Domênico? Chupa, Domênico. Nossa, que porrada, menina foi bem. Mas não pode falar que o Zete catou mais que o Ceni, é proibido falar? Cala a boca, ó. Não, só pra saber, a opinião de cada um. Não, eu pra mim sempre falei isso. Embaixo da trave, não tenha dúvida. Eu sempre falei isso, pra mim, goleiro, o maior goleiro de todos os tempos da história de São Paulo, chama-se Zete. Aí é o gosto de cada um, pô, cada um. Agora, uma ídolo, coisa, não. Agora, então, outra... elogiar um e detonar exatamente. Outro. Agora, é lógico que é hoje ídolo, o cara vem que nem o outro aí que veio aí detonando o Rogério, falar o Zete, aí é até uma não, coisa oportunista. Não, claro, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Vamos lá, agora, quem tá mandando aqui é... Ah, o cara mandou até uma vinhetinha aqui, é o Márcio Rodrigues mandou aqui. Vamos ouvir aqui. Música? Caramba. Lá vem. Pouquinho. Ai, ai, ai, ai, ai, quer ver? Vamos ver. Vai! Numa escolha qualquer, o São Paulo contrata o Rogério. Espetacular, tô gostando. E coloca umas metas e finge que tudo é sério. Vamos lá. Ano de eleição e o mito caiu como uma luva. Montou a comissão com os gringos, é um manda-chuva. Sensacional. Um time de quinta, ainda dizem que o elenco é bom no papel. Estádio 97. Estreado paulista, pegou o Audax, levou um cré. Foi jogando, apanhando, levou o golaço. Tudo, que saudade. Ver em campo, o Tele, Raia e o Cafu. Vamos ver se o time se recupera. Se o time se recupera, porque senão ao chegar no fim vai se rebaixar. Uma escolha qualquer, sensacional. E vai se rebaixar. E coloca umas metas e finge que tudo é sério. E vai se rebaixar. Ano de eleição e o mito caiu como uma luva. E vai se rebaixar. Montou a comissão com os gringos, zero. Chuva, e vai se tem voz, né? Olha, mas foi uma das mãos mais bonitas que eu vi em toda a minha vida. Esse tem voz, pelo menos. Esse lazarento não vai, vai gravar esse bom tipo de aquarela, vai pôr lá na alça. Pega o pincel. Aqui, ó. Pega o pincel e pega a aquarela. Era e só faz, né? O meu cover vai falar o que achou. Maravilhoso. Ah, meu Deus, essa música é linda, meu Deus. Mas pelo menos esse tem voz, né? Mas o paródia tem voz, né? Merece um prêmio. É. Pra quem você tá dando essa indireta aí, mano? A pessoa sabe. Não, eu dou parabéns ao Márcio Rodrigues aí. É, ele é muito bom, mesmo. Muito bom, Márcio. Márcio Rodrigues aí, sensacional, Márcio. Boa, Márcio. Triste dizer que... É boa. A música foi muito boa. Bem feita. Bom, bom. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas, com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então... Faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Tem mais mensagens aqui, é uma enxurrada. Mais cornetas. Ah, meu Deus do céu. Aqui é Augusto, corintiano de Taipas. O bagulho é o seguinte, mano. Durante 18 anos eu acreditei que o Mano era sem noção. Mas o Marcão, velho, o Marcão é off-road, velho. Vai esquecer você, você lá na casa do Caqui, velho. Valeu, gente. Ai, ai, ai. Olha, esse não era, se um era bom, dois agora, hein, meu amigo? Eita, nós. Quem tá contente é o departamento jurídico da rádio. Né? É. Os advogados estão ali fora, eles vêm fazer plantão aqui. Manda mais uma aí no oferecimento do... É bom. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Fala aí, galera. Boa noite. Tudo bem? Aqui é o Luciano do Cangaíba, Zona Leste. Gostaria de saber a opinião de vocês aí, se o Reinaldo Rueda seria uma ótima opção para suprir a ausência de treinador de São Paulo. Reinaldo Rueda, ex-treinador do Atlético Nacional. Um abraço a todos aí. Acho que é boa, mas não vem, né? Ó, sinceramente, pra mim, eu penso assim, mano. Às vezes o jogador de futebol é tão burro a ponto de não entender o que você quer que ele faça em português. Você imagina, chega um cara falando espanhol. É, às vezes. Por exemplo, que eu acho, simples assim. É, se o Mota fosse ponta direita do São Paulo. Mas aí em português também já complica. Toma, olha só! Que maldade isso! Olha que maldade! Olha o chefe deitando. Olha, chefe, você foi maldoso. Isso, levantei o ferro. Chegou já deitando aí. Deitou. Que jorrada agora. Dele, não, o moto é o bicama, deita um, deita dois. Vou te falar onde eu vou deitar. Olha. Vamos lá, mais uma aqui. Vamos lá. Travesseirinha aí que você tem. Aqui é Adriano de Itaquá. Aí, Mota, fala pro pessoal aí que o São Paulo vai ficar o time mais rico do mundo, mano. Do jeito que tá afundando, logo acha petróleo. Beleza? Nossa. Abraço, galera. Nossa, mas tá... Nossa. Vai perfurar a tua cabeça. Ah, juizão, aí não. Ah, juiz. Ai, mais mensagens aqui, são os corneteiros do estádio. Aí, Ale, essa buzina, descobri, né? Por que que o Mano defende tanto o Romero. Ele tem o mesmo empresário que ele. Veja só. O Romero, o empresário dele chegou no Corinthians, mostrou um vídeo do Romero bom. E quando chegou na hora de fazer assinar o contrato, trouxe um Romero ruim. E os trouxa lá da galinhada acreditou e pegou o Romero errado. O Mano foi a mesma coisa. O empresário foi lá, colocou o áudio lá do Mano tricolor falando. Só que na hora de assinar o contrato, levaram o Mano galinha. Só que quem tava lá pra assinar era outro galinha, que era o Benjamin Bach. Deitou, senhora, meu, deitou, Benji. No Mano. É o Fábio. Pega o que sobrou aí do Mano. Nossa, aí, deitou, agora, mano. Agora descobri uma verdade. Demorou a galinha. Do chão, olha, olha. A única galinha que eu conheço é a tua irmã. Aí não tem como. Segue o jogo. Estádio 97. Tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Antes do encerramento, queria deixar um recado legal aí pra você, de umas férias. De um evento. Um evento que você pode proporcionar nas próximas férias de verão. Você, os amigos, a família, os pais, os irmãos, né? É o Navio do Energia na Veia. Faça hoje mesmo a sua reserva, Navio do Energia na Veia. 3 dias e 3 noites, um mini cruzeiro no litoral do Brasil. Com os DJs do Energia na Veia aqui da Energia 97 e os shows de Blitz e Jota Quest que você ouve. É isso aí. Então, olha, faça já a sua reserva. Se você não quiser ligar agora, liga amanhã de manhã, mas pode ligar. 3624-9007. 3624-9007. Ligue. Faça a sua reserva. Fecha aí o seu pacote. Tem cabines externas, com varanda, yacht club, vários tipos de cabine para você comprar o seu pacote, tá bom? Então liga lá, 3624-9007, esse é 3624-9007, então você liga agora, vai ter o pessoal lá para te atender, para você viajar com a gente no ano que vem, no Navio do Energia na Veia, vai ser legal demais, hein? Show, mano. Tudo bem, queria agradecer a presença aí do chefe. Obrigado, valeu, galera. Ali Oliveira, Mano Cover, Mano da Tijuca. Só mandar um abraço rapidinho aqui também, Sobra, pro pessoal da Liga LKS aqui do Cartola, que nós estamos jogando aí, né, e tal. Aquele que você colocou, Guerreiro. Mandar um abraço também pro... Da Liga GLS? Opa! LKS. Opa! GLS, tua raba. Tua raba? Ô, Sobra. Diga, mano. Deixa eu aproveitar aqui também, vou mandar um abraço aqui pro Edinaldo. Pra esposa dele aí, a Keila, que tá fazendo aniversário hoje aí. O também. O Domênico tem um amigo chamado Keila. É? Lembra, Dodô? Tinha, morreu, né? O Keila morreu? Morreu. Aquele morreu, que fazia morreu. O programa de... O programa de carro na Gazeta? Keila. Morreu. Ah, o Keila, mas... eu tive o prazer de trabalhar com ele, mas faleceu há muitos anos atrás, hein, gente? Ah.

As mulheres não podem ficar de fora e precisam aumentar sua participação na política. Procure alguém do PMN em sua cidade e venha trazer suas ideias para encontrar essa solução com a gente. Acesse pmn.org.br. Novo ensino médio. O que vai mudar? Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Valem para todas as escolas do país. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. O direito das mulheres de escolher seus representantes foi conquistado em 1932. De lá para cá, a mulher vem conquistando cada vez mais espaço. E no ano de 2008, foi fundado o Partido da Mulher Brasileira, em defesa do reconhecimento da mulher e igualdade dos direitos sem caráter excludente ou discriminatório. Mulher, queremos ouvir sua voz. Participe da política. Felice ao PMB. Felice ao PMB. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Diálogo, conversa, isso é o que está faltando atualmente. Estamos todos indignados com a corrupção, mas não é por isso que temos que dividir o país entre lado A e lado B, que ficar brigando, desfazendo amizade. A hora é de sentar e conversar para juntos encontrar uma solução para essa crise terrível. As mulheres não podem ficar de fora e precisam aumentar sua participação na política. Procure alguém do PMN em sua cidade e venha trazer suas ideias para encontrar essa solução com a gente. Acesse pmn.org.br. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Como você quer viver seu futuro? Nossa sociedade envelhece a passos largos e ainda não aprendeu a respeitar o idoso. Hoje somos 24 milhões de idosos. Daqui 9 anos, 35 milhões. Em 2050, seremos 66 milhões. Sem uma política transformadora, o sistema de saúde e previdência irão travar. O PSC trabalha por novas leis que garantam os direitos dos idosos. Venha para o PSC e transforme o seu futuro. A energia que te move. Energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. E assim o Night Sessions começa nesta segunda-feira. Boa semana pra você. A partir de agora, música de qualidade. Ai, até as... que te move. Até as 10 da noite. E ele tá aqui junto com a gente. Você percebeu, né, Leonardo Ruas? A energia que te move. Tudo bem, Léo? E aí, Ju? Já chega assim, né? Olha, hoje eu tenho um mic só pra mim. Tô me sentindo muito... tá chique. É, meu irmão. Muito chique. Muito e aí, o que me conta? Ó, vou contar um segredo. Nós temos uma japonesa no estúdio hoje. Você nem gosta, né? Nós vamos precisar falar em japonês. Pouco. Konbawa. Alá. Bom, aqui rápido, vai, vamos começar, vamos falar de música. Essa primeira aqui é um edit que eu acabei de terminar, super, super exclusivo. É a primeira vez que eu tô tocando ele fora de casa. Eu peguei uma música do Prince, todo mundo conhece, né? Essa música, ela é um demo que ele gravou nos anos 80 e não lançou. E aí essa música circulou aí pros fãs do Prince, acabou chegando em minhas mãos. Eu senti uma necessidade de fazer ela com cara de pista. E a ideia era preservar o mais original possível. Então vocês vão ouvir um edit de primeira mão. E tudo que tem gravado aqui são instrumentos verdadeiros, não tem nada de música eletrônica. Olha só. Mas é uma música, não deixa de ser uma música eletrônica. Uhum. Então vocês vão ouvir aí meu edit pra Prince. Eu não vou falar o nome da música. Quem quiser ouvir. Não identifiquei ainda. Mas quem quiser ouvir essa música mais, me procura no SoundCloud, Leonardo Ruas. Breve eu vou postar lá. E nas minhas festas. Beleza, é então. Isso? Já pode falar do seu aniversário? Ah, sim, ó. Dia 5 de agosto vai ter meu aniversário, Timeless. Vai tocar o DJ Mark. Irei. Todo mundo sabe, né, quem é DJ Mark. Ele vai fazer um set especial aí de house e influências. E tô fechando o terceiro DJ, provavelmente vai ser o Ney Faustini. Mas ainda não é certeza, eu tô esperando uma resposta dele, da agenda dele. Mas enfim, dia 5 de agosto, Timeless, meu aniversário, eu, DJ Mark, tocando essa música que vocês vão ver aqui num som bem alto. Eu posso dizer que as festas do Leonardo Ruas são ótimas. É? Você vai? Vamos ver se a japonesa tá vai. A japa aqui. Tá bom então, Léo, vamos lá de música. Now that I know your name. Thank you. saber.